chamar o resto dos boi. Mega boizinho, boi. Você não vai gravar não, né? Gravar o quê? Esse tema aí, vai gravar? Vai, ui. Qual tema? Hã? O de hoje, velho. Claro, porra. Por que tu acha que a gente tá aqui? Ah, tá. Não, só tô perguntando, porra. Arô. Ah, não, não, Nilson. Peraí. Deixa eu excluir. Não, lá vem. Não. Aí eu pergunto, pô, cara, como é que é o tema mesmo? Aí exclui eu também. Aí pronto, fica só eu te ver. Ele tá com, como é que fala? A ferradurinha de ouro, mano. A ferradura dele tinha quebrado, aí consertaram e virou de ouro. Tá vendo? Aí é isso. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tocando o terror, Eduardo Filhote. E aí, galera, tamo aí porque terror é o melhor que tem. Junto aqui conosco, Neilson Lopes. Corra antes que a tela fique travada, meu amigo. É. Aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera, vamos falar de joguinhos que te dão cagaço. Caraca, a falta de criatividade é algo inerente aí no Flávio, hein? Porra! E hoje, pessoal, temos aqui convidados muito especiais para participar aí conosco e falar dos seus joguinhos de terror, né? Primeiramente aqui, eu gostaria de receber o meu querido amigo Machado, lá do Fliperama de Boteco. E aí, pessoal, tudo beleza? É um prazer muito grande estar aqui no Machine Cast. Espero que eu corresponda à expectativa, né, já que poderiam ter chamado convidados muito mais qualificados, mas é o que tem pra hoje, né? Ah, depende. É uma modéstia, se fosse, né? Se fosse do Fliperama de Boteco, não ia mudar muito, não. Sei mais ou menos, né? Pô, se eu gravo, todo mundo grava. Isso é verdade. Realmente. O Machado, cara, por que? Explica pra mim aqui, aos meus queridos ouvintes que já estão acostumados com o meu sotaque sulista, por que que tu é o sulista do Rio Grande, do Pampa do Rio Grande, que desertou e foi um pouco mais pro norte? Ah, eu fui em busca de realizar meus sonhos, né? É isso. Não, foi um trabalho. Eu segui a mulher, cara. Eu segui a mulher. Ela conseguiu um emprego aqui em Santa Catarina e aí eu fui atrás. Ah, olha aí. Mas por morte aonde? Você falou especificamente. Ele saiu do Rio Grande do Sul e foi pra Santa Catarina. É, eu não saí do país, né? Continuo no sul, só troquei de região. Muita diferença, né? Eu ia perguntar. Mas espero que tu esteja morando no sul de Santa Catarina, né? Não é no sul, é em Florianópolis e não é nem no sul da ilha, é no leste da ilha. Porra, bom, mas é no sul do Paraná, então tá bom. É, ao sul do Paraná. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Eita, meu Deus, chega. Pessoal, também aqui conosco o Fernando Ticon, lá do canal Hora do Terror. E aí, cara? E aí, galera, tudo certinho? Hoje a gente vai falar, né, dos joguinhos de terror, recomendar. Mas, pela minha lembrança aí, o verdadeiro terror era corromper o memory card, né? Quando eu corrompi ali o memory card, meu amigo, aquelas 200 horas do Final Fantasy X ali, meu amigo, eu só choro. Não. Lágrimas. Peraí. Final Fantasy X? Que coisa no telinha é essa, cara? Você tá doido? Desculpa, gente, era muito pior. É porque no Final Fantasy VII, ele travava no 99 horas, cara. Não passava disso, aí não dava mais pra contar. O maldito comprava até memory card pirata, dava essas bagulho louco no memory card. Realmente. Então tá, certo, pessoal. Então vocês já devem ter percebido aí qual é o tipo de cast, o tema do cast que nós vamos gravar hoje, mas eu gostaria de perguntar pra Janeide. Janeide, diz pra gente aí qual é o tema do cast de hoje, Janeide. Olá a todos, queridos. O tema hoje é jogos de terror, exatamente. Janeide, tu tem medo de jogos de terror, Janeide? Ai, eu tenho medo de tanta coisa. Janeide, me diz uma coisa, Janeide. É verdade que o Neymar tentou te violentar? Tentou fazer de tudo comigo. Tentou, me bateu, me estuprou, me espancou. E o que que eu achou, o que que tu achou disso? Foi ótimo. E quanto é que tu ganhou? E quanto é que tu ganhou pra participar desse cast aqui? Nem um real. Então tá, vai lá, senta no ponte agudo ali. Delícia. É, pessoal, então como a Janeide disse aí, hoje nós vamos falar daqueles joguinhos de terror, né? Aqueles joguinhos que te dão cagaço, né? Que te faz pular da cadeira, jogar o controle longe, sair correndo. Eu tive um sobrinho que jogou uma vez um jogo aí de Play 1 que ele simplesmente saiu correndo e gritando. Acho que ele tinha uns 8 anos na época, foi sensacional. Sensação muito boa de ver os outros morrer de medo daquilo que tu gosta de jogar. Mas, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, faça como os outros sobreviventes aí de massacres ocorridos pelo tempo e junte-se a nós lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode encontrar outras pistas deixadas aí pelas cenas dos crimes que vão estar lá no nosso Instagram, se você seguir lá o Machinecast. Não se esqueça que você pode compartilhar, se achar muito difícil, uma jogatina de terrorzinho aí com a gente lá no Alvanista. É só você seguir lá o nosso perfil, que é o @machinecast. E não se esqueça de fazer parte da família mais assustadora do Fluxo Temporal, que é o grupinho nosso lá do Telegram. Mas não se preocupe, lá todo mundo pode parecer um assassino, mas na verdade é todo mundo vítima, porque morreria no primeiro momento do filme, ou do jogo. É isso aí. Do filme é bom, né? Afinal, nós vamos falar de filme. Esse texto tá escrito no fundo da cabeça, cara. De cabeça. É improviso, velho. É merda, não jamais teria essa capacidade. Foi tanta referência. Eu não consigo imaginar que isso saiu de uma cabeça, cara. O Edu, foi tanta referência que minha maçaneta de abrir a porta no Resident chegou a agarrar, cara. Mas ô Machado, Machado, é só tu fumar uns 3 quilos por dia que tu fica assim, cara. Essa é da boa, rapaz. Só pedir aí o contato pelo Vat-Vat depois do Edu aí, que ele que ele manda aí pra ti, pra Santa Catarina é Barbada. Na passada, olha, pra vir pro sul, já passa aí. É. Olha, já que nós temos aí um convidado que vem de um podcast. É um podcast ou site? Desculpa a minha completa ignorância. Fernando? Quem no caso? Ah, eu? Nossa, gente, é um canalzinho do YouTube, já foi site, já foi podcast. Já foi muita coisa. Eu falei tudo menos o que é, né? Exatamente. Falei sai. Tá sabendo legal. Não, mas eu também não me apresentei, né? Então eu tenho que esclarecer aí que é um canalzinho no YouTube. A gente fala um montão de terror, de jogo, filme, livro, série, enfim, coisa toda aí de terror. E a gente faz uns gameplays assim aleatórios, mas o que bomba mesmo, que a galera gosta, são as recomendações dos jogos de terror, né? A lista, né? A famosa top 10 melhores, lá do PlayStation 2, do Xbox 360, enfim. A galera curtiu essas recomendações você aí. Você vai conhecer os jogos que eu vou trazer aqui hoje. E eu acho que possível, você vai abrilhantar inoxidavelmente esse podcast. Espero que sim, espero. Caraca, que vale, que babação de ovo é essa, Machado? Por que tu simplesmente não espera o cast acabar e convida o cara pra participar lá com você, Tess? Olha aí, ó. Não precisa dessa rasgação de seda, o cara é gente boa. Eu só cheguei lá e disse, cara, quer gravar? Ele, pô, quero. Não precisa nem ficar babando o ovo dele assim, cara. Que porra é essa? A bonecagem já começou aí. A boneca. Aí, acho que já começou, a fliperama de boneco já começou já. Vai lá, Flávio. O meu último elogio vai dizer que, como nós temos aqui a presença de um especialista em terror, eu acho que esse podcast é de alto nível. Sim, é o Nilson, é foda mesmo. Vai lá, Flávio. A indicação do dia hoje vai pro carteiro, cara. Porque quer coisa mais aterrorizante do que receber os boletos no final do mês, cara? Ou no começo do mês? Então, principalmente já... quando não tem dinheiro pra pagar, né, Flávio? É o teu caso. É igual a mim, então. Quando chega as cartinhas das cobranças... Já se esconde. E como eu já fui carteiro, tem como falar. Dá pra ouvir um podcast tranquilo e calmo, tá? Pô, tranquilamente. Já chega, pô, cara. Já que tu caminha pra caraca, tu vai em casa... Vai ouvindo isso aqui, cara. Chega devagar com esses boletos. Joga fora alguns, por favor. Tu sabe que jogar fora o boleto não some com a dívida, né? É, se eu não vi, eu não tô devendo. E como o Neil é o cara do metal, ele pode escolher. Ou ele ouve um podcast ou uma música do Dream Theater. Não, Dream Theater não, pô. Dream Theater, Dream Theater é 3 dias de trabalho do corteiro, pô. Uma música. Cada música é 2 bairros, mano. Tá doido. Certo, dados nossos recadinhos, então vamos nos preparar aí para falar dos nossos gaminhos de cagaço, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos então começar finalmente a falar dos nossos joguinhos de terror. Porém, antes de entrar realmente no assunto dos joguinhos antigos de terror, hoje em dia, os jogos de terror. Gente, eu vou dizer pra vocês, os jogos de terror foram muito... Muito eu não sei, mas tiveram bastante, sim. Nos anos 90... Um pouquinho ali do início dos anos 2000 e depois simplesmente desapareceram e ressurgiram, eu acho, aí eu posso estar só chutando, né, lá com a creepypasta do Slenderman, né, e aí depois ali foi uma enxurrada de jogos que se seguiu e se mantém até hoje, com vários jogos muito similares àquele modelo ali. Tanto que chegou a quase uns, a Triple A's famosas aí, como uma volta do Silent Hill, aquele, né, até que saiu o teaser demo, aquele do PT, né? E até uma conclusão de um Triple A que é o Resident Evil 7 da Capcom, que foi sensacional também nesse tipo de gênero de jogo de terror e horror. Fora isso, o que vocês consumiram de jogos de terror? Eu vou dizer, eu joguei Resident Evil 7 e joguei alguns outros aí esporádicos aí durante esses anos, mas que eu joguei assim, dediquei mesmo, foi Resident Evil 7. E vocês, Nils? Bom, cara, o último jogo que eu joguei que eu achei que realmente eu caguei ali, eu nunca fiquei tão desesperado de jogar um jogo igual eu joguei o Alien Isolation, cara, um jogo satânico, velho. Aquele Alien, cara, ele te dá um troço pior do que o Nemesis, bicho, na moral, mano. E o pior é que ele não morre, cara, ele não morre, é o jogo todo, ele não morre, cara. Você só consegue espantar ele no jogo, entendeu? E tu sabe que o Nelson, quando eu lembro quando esse jogo lançou e coisa e tal, que eles quiseram fazer algo assim, bem... 2013, não foi? Bem old, quando? Hã? 2013, o Alien Isolation, não é? Não, não. 2014, outubro de 2014. Isso, 14, lembrei agora. 14. E eles quiseram fazer bem old mesmo, tipo, não tem save point, tem que salvar na fitinha, tem, sabe? Uh-huh. Isso que é o foda. Isso que mata a gente do coração, porque eu acho que o pior que o cagaço do bicho é o cagaço de ter que morrer e começar tudo de novo da onde tu salvou. Não, e não é só isso, os caras botaram uma, como eu disse, uma inteligência artificial no Alien, que se tipo, se ele te ver entrando dentro de um armário... Ele abre o armário. Não, você até consegue a primeira vez, ele passa direto. Só que se você tentar a mesma tática de novo, vamos dizer, 10 minutos depois, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir direto e abrir o armário e você vai morrer. Vai morrer na hora. Cara, olha só. Quer dizer, cara, eles botaram umas paradas aqui no jogo que, pra deixar o jogo bem difícil. E o jogo é bem desafiador, cara. E eu vi gente no YouTube chorando, cara. Sabe que é o cara chorar de medo? Tô falando sério mesmo, cara. Eu acredito, porque eu tenho esse jogo já há uns anos e nunca joguei. Cara, Team Blue, eu minha mão tava tremendo e me suando, cara. O Nilson tava que nem aquele jogo, meme, véio, do gurizinho, ó, o bicho vindo, moleque, ó, o bicho vindo. Não, bicho, oi, é um tem jogo como não, cara? Não, com certeza. Aterrorizante, cara. Edu, e aí, Edu? Aí, cara, eu joguei um pouco esse Until Dawn, o The Evil Within, que é do mesmo produtor, o diretor, não sei, do Resident Evil. Não, peraí. É do mesmo, não sei. Porra, que isso, Edu? Do criador da franquia. Porra, o criador da franquia. Porra. É o Shinji Mikami. O mestre. É, então. Mestre? Você vai falar que não gostou do jogo agora. É, não, então. Eu não me pegou tanto o jogo, sabe? Ah, a mecânica do jogo, sei lá. O momento que eu joguei, assim, não curti muito, não. Não que o jogo seja ruim. Eu não tava muito na vibe de jogar o tipo de jogo, assim, e tal. Eu joguei aquele Until Dawn, que é um tipo uma homenagem aos filmes de terror, né? Um jogo tipo Quantic Dreams, assim, de escolha de ações e coisa e tal. Na verdade, o Until Dawn é um FMV de apertar botão, né, cara? É isso aí, até cara. Que não, cara. Você controla muita coisa no jogo, velho. Você controla, mas é filmezinho, cara. É filminho. É, porque jogo, se tu não aperta, ele escolhe uma ação. Entendeu? Não. É filme. É um filme interativo. Aí eu não sei, aí, cara. Eu não... É um pouco mais. Ele tem um pouco mais de interação aí. Ele é muito parecido com... Assim, ele é mais do que o Walking Dead. Da vida, assim. Não, é mais do que a Telltale que faz. Ele é até um pouco mais. Eu também achei que ele tinha uma jogabilidade maior. Olha que pode até ser mais ter um pouco mais de coisa, mas ele ainda assim é um filme, cara. Entendeu? É um filme, cara. Praticamente é um filme. Eu jogo Injustice e prefiro assistir do que jogar, então foda-se. Tá valendo. Flávio, e aí, Flávio? Cara, o último jogo, como eu ainda não pulei pra nova geração, que já tá virando velha já, o último jogo assim de terror foi The Last of Us que eu joguei, cara. Tu jogou ou tu assistiu no YouTube? 4K. Não, eu joguei, cara. Mas o problema é que eu penei zerou? Muito. Zerou? Cara, eu cheguei até mais ou menos um pouquinho depois da metade, cara. Ué, parou por quê? Cara, eu tava penando muito, que eu tava com a mentalidade de igual BF, que eu tava jogando muito BF na época. Aí eu tava indo que nem um tarado pra cima do bicho, mano. Modo Rambo. É. Modo Rambo, boa. Cara, então você não chegou cara nem quer jogar perto, né, velho? Ele quer jogar um survival horror como se fosse um de tiro de primeira pessoa, puta que pariu. É. Pô, aí, caraca, tomei cada estalada do instalador que eu fiquei instalado. Levou uma carcada no instalador, como é que é? É, levei uma estalada do instalador. O instalador da NET. Ele nem instalou a NET ainda. Nem TV a cabo, nem TV a cabo. E aí, Machado, fala aí. Olha, agora é aquele momento em que as pessoas vão arregalar os olhos e vão bater com as mãos nas suas próprias testas, porque eu nunca joguei jogos de terror. Tá de sacanagem. Não, tô brincando. Joguei cara, já pouco, né? Cara, se ele demorasse dois segundos... Se ele demorasse dois segundos pra falar, eu tô brincando, eu tinha apertado no remover da chamada. O remover tava agatilhado. Tava. Cara, ó, se tivesse filmando... O meu mouse. E ele tá falando sério, porque ele já deletou mesmo, pessoal daqui. O último jogo de terror que eu joguei, que não foi no YouTube Station. Plataforma predileta do Flávio. Joga em 4K. Lisinho que roda. Aprendi essa na última gravação com o Rafael Grove do Vikings, o YouTube Station. Caraca, o cara fazendo jabá na cara dura, Edu. É, velho. Tá ganhando, terceiros. Caraca, tá ganhando, cara, olha só. Aqui a gente não faz jabá, cara. Se a gente fez jabá, a gente falava lá do jogo velho, falava do Anime Sphere, sabe? Falava desses outros podcasts menores aí. Ah, mas... São pequenos, mas são limpinhos, todos nós. Menos o Machine, claro, que convida todo mundo, né? Então, sim, sim. Quem é aqui, pequeno não convida todo mundo. Aqui é a casa da sogra, vem todo mundo. E o último jogo de terror que eu me lembro de ter jogado, olha, deve ter sido em 2016, 2017, que eu joguei Alone in the Dark no meu 3DO. Caraca, o primeiro Alone in the Dark? O primeiro Alone in the Dark, exatamente. Olha, olha, o cara está aqui. Cheiro, tipo... meu Deus. Tá sentindo o cheirinho, tipo? O cara passa, o cara passa a semana falando, cara, não falo os jogos. Não fala, porque vai queimar pauta. Né? Não. Aí vem ele, saindo de dentro do túnel com lança-chamas nas costas. Vai... Rapaz, tu parece gaúcho na padaria, cara, queimando a rosca. Para com isso. O último jogo novo. Ele é fã desse ator que faz o Homem-Aranha agora pra Marvel, o Holland. É Holland, né? Tom Holland. É, então, ele é fã do Tom Holland, velho. Faz igualzinho. Ele queima a pauta do filme tudo. Vocês iam falar do Alone in the Dark em algum momento? Pra frente? Olha, ou... se alguém ia falar, não vai falar mais porque a graça já foi pro espaço. O que é legal é surpreender os coleguinhas, né? É isso que dá, né, chamar cara, os caras do fliperama de boneco. É nostalgia, né? Que a gente vai falar de jogo velho, né? O que que tu tava esperando é falar, cara? Tu tava esperando aí, o Flávio queimou tua pauta aí? Jabá também, o jogo falar velho. Do jogo velho. Eu falei jogo velho, não o jogo velho. Verdade. Nilson, é isso que dá chamar esses caras do fliperama de boneco. Tá bonecando de novo aí, né, bicho? Puta merda, né, cara? Caraca, não, chega, Machado, não, chega. Fala aí, Fernando, fala aí. Pô, cara, o Alone in the Dark, eu lembro quando eu era criancinha, cara, um primo meu mais velho botava pra eu assistir ele jogando, né, porque eu não podia jogar. E, cara, eu pirava naqueles polígonos coloridos, escrotos, cara. Eu, tipo, tinha um medo fudido lá da primeira fase, que é um sótão. Aí vi um bicho, parecia uma galinha doida, assim, tentando entrar pela janela. Uma galinha sem penas, horrorosa. Horrível, e a movimentação cara. Dele, meu Deus, eu não sei o que era mais medonho pra mim. A movimentação dele ou o bicho vindo te atacar. Ainda vi um bicho debaixo do alçapão também, pra vir te matar. E, tipo, você morria logo no começo do jogo, era bizarro. Flávio, sabe o que eu vou fazer, Flávio? Eu vou recortar essa parte, eu vou botar na vez do Machado. Pronto, aí ó, valeu, falou. Mas ele tá falando que você falar um jogo mais novo, cara. É isso que vocês estão viajando, cara. É porque nós estamos falando pra falar um jogo mais novo agora. Depois a gente fala dos antigos que a gente quer falar, cara. Entendeu? Mas é que o caso do Machado aqui foi o último que ele jogou, entendeu? É, não tem nem salvação. Eu tô pagando porra pra ver agora o Neilson falando pro pessoal não queimar a pauta. É, tu vê só, né, cara? Tu vê só. A gente viveu mundo... pra ver isso, hein? É, olha. Todo Pokémon evolui. Vai lá, Fernando, fala aí do teu jogo atual, então. Vamos lá, cara, eu sempre tô jogando algum jogo independente, esses indie aí de pixel art e tal, tem umas paradas muito loucas de terror. Aqueles três rolando, com real, assim. Né? É, mas assim, um jogo assim, foda de terror que eu joguei muito, eu joguei por muito tempo, fiquei a semana inteira jogando, quase um mês inteiro jogando, foi o Resident Evil 2 Remake, cara, o remakezão do segundo Resident Evil. Que, cara, me surtou total, cara. Eu fiquei muito imerso na parada. Eu gostei muito de jogar ele, tipo, e fazer as missões, e fazer os troféus, aquela vou coisa te falar toda. Falar que eu esperava mais do jogo, tá? E cagou na história toda, cara. Eu não esperava nada. Sabe o que você pegar e cagar em cima de uma história de um jogo? É o que o remake fez, cara. Mas dentro do tema que nós estamos falando... Mas olha só, eu não me importo com a história, tem isso aí. Então eu realmente não me apeguei, porque quando eu joguei o 2, eu era muito pequeno, né? Então eu mal conseguia ler inglês, eu não sabia nada que eles estavam falando lá. Então a minha memória nostálgica, ela é um desapego muito grande, sabe, do jogo. Eu acho que o Resident Evil que me marcou mais das antigas foi o 3, né? Como eles não fizeram um remake, então provavelmente eu vou fazer ainda... Eu acho que eu não senti tanta falta, assim, das mudanças que rolaram, sabe? Quem chamou esse cara? Foi tu, Edu? tu sabe que tu vai ter que ser descontado do teu salário depois, né? Eita, nós. Mas, ô Fernando, dentro da temática, do tema que a gente tá falando do cast aqui, o Resident Evil 2 Remake se encaixa perfeitamente, cara. Porque apesar de quem jogou o antigo... saber muita coisa do que vai acontecer em determinados pontos do cast, sim, do cast do jogo, Dá muito cagaço, cara. Tem uns bichos filha da puta, cara, que te dão uns cagaços. Tem uma... Tu morre. Acho que a coisa que mais deu certo pra mim nesse remake foi que eles pegaram o Mr. X, botaram ele nos dois cenários, né? Agora você podia achar ele com o Leon e tal. Mas ele andava por toda a delegacia, praticamente, né? Ele abria as portas e como não tinha mais o loading, né? Sim. Então o negócio era muito frenético. Você sim, realmente Mr. o tempo X, todo... Realmente o e Mr. Aí, X quando... foi o ponto alto do remake. E aí quando você joga no hard, né, pra fazer aquelas missões todas, tirar um rank S e tal, cara, você não pode salvar o jogo, brother. E aí você tem que ir na... atravessar a delegacia inteira e você vai ter que ser obrigado a passar por ele. E no modo hard, ele anda tão rápido quanto você. Então, caraca, você tem que calcular muito bem quanto você vai caminhar e tal, olhar pelo mapa e tal. E não tem save, cara. Se ele te pega, te mata... Será residente sem salvar a minha especialidade, cara. Nossa, ai, ui, nossa, ui. Desculpa aí, deixa eu sair aqui. É só pro que pode? É só pro que pode gravar aqui hoje. Dá licença aí, ô Machado, vamos sair. Tô saindo, hein, gente. O Fernando, o Mr. X, cara, esse jogo ficou sensacional. Porque que nem tu falou, né, dele poder andar mas pelo cenário. Mas ele vem com a sunga atrás de ti. Vem com quem? Oi? Vem de sunga atrás de ti, que eu vi uns vídeos no YouTube Station que ele vem de sunga. Caraca, realmente. Isso é mod, cara. Isso é mod. Mas aqui no 2 ele tinha determinados pontos que ele aparecia, né, cara? E era só isso, é só ali. Tu passou na porta, sumiu e acabou. E esse fato dele ficar te perseguindo... No remake não, você fica ouvindo os passos dele se aproximando. Sensacional. E você tem que se esconder. E eu acho que pra ser 100% de perfeição na questão da inteligência artificial do Mr. X, ele deveria entrar em qualquer lugar com o mesmo tipo de acesso. Porque tem portas que são iguais às outras portas, ele não entra porque é um save state. Então, eu acho que ele deveria entrar. Foda-se tu que tá ali dentro. Ninguém mandou ele entrar ali, né? Porra, o que impede ele de entrar num local aonde a porta, o acesso é exatamente igual a outra que ele já entrou. Se fosse um lugar menor, alguma coisa que ele teria que quebrar, passar. É o salt, tipo. Porra, o cara quebrou um sal na frente da porta e o mal não consegue passar por ela. O cara, não, mas peraí, cara quebrou uma parede de uma cela. Tu quer algo mais reforçado que a parede de Marcelo? O cara quebrou com um soco. Levantar um helicóptero com a mão, né? Porra! É, isso aí. Então, né? E o cara não consegue passar pertinho. Não, não consegue passar aberta, porque se tu deixar a porta aberta, assim, mesmo assim ele não entra. Tu pode abrir a porta e ele não entra. Só mas isso. No modo hard, pra ficar 100%. No modo hard, também vampiro, ele só consegue entrar se você deixar... se der permissão. É, exatamente, isso. É. Porra. Não, mas no modo hard, ele consegue ouvir de qualquer lugar da delegacia. Então, você tem que se controlar muito pra não dar um tiro, né? E alguns lugares lá que você precisa fazer quebra-cabeça e tem que matar os zumbis, cara, é muito difícil você não fazer barulho, sabe? É muito difícil. E o momento de maior cagaça é quando ele aparece do nada, assim, ó, tu abre a porta e ele... Exatamente. Beleza. E aí, cara, várias vezes. Foi muito louco, assim. O que eu mais joguei recente foi que eu me divertia muito jogando, sabe? Sim. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Certo, pessoal. Agora, então, vamos finalmente, realmente falar dos joguinhos antigos. Porém, antes, nada melhor do que aquele querido sorteio honesto, que é onde a gente vê quem vai falar primeiro, né? Então, roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Team Blue! Nossa, nunca aconteceu isso, gente! Que surpreendente! Boa! Edu nem falou nada, nem isso, porque, né? É, não, depois de um mês ainda continua a roubalheira. Então tá, e o jogo que eu vou falar aqui é um joguinho sensacional que eu joguei no PlayStation e é, pra mim, um dos jogos de terror mais fantásticos. Um dos, né? Talvez não seja o mais, na minha opinião, porque tem um outro, mas esse ele é muito obscuro e eu vou deixar de lado. E o jogo que eu vou falar é Clock Tower. The evil murderer slashed to death. With a knife? No, it sounds crazy, but it looks like they were killed with a giant pair of scissors. The giant scissors once again search for prey. A trail of terror stretches across Europe, from Norway to England. Here it is, the Barrows Mansion. We have to go there and look around, or we'll never solve the mystery of Scissorman. You've got to be joking. It's way too dangerous. As long as he's alive, we're not safe anywhere. One after another, the horrifying murders continue. Who will make it through this game of murder alive? Clock. Roubou mesmo. Mas eu ia falar do outro, da outra plataforma que ele saiu. Ah. O Super, eu também ia falar. Roubou, só tem um agora, acabou. Não, mas eu sabia que ela ia, que esse jogo ia ser utilizado por outros, então eu deixei ele como última. Olha, como o primeiro a ser eliminado. Olha, então aí, pode falar à vontade que eu não vou usar ele, não. Ah, olha aí. Até porque se tu fosse falar, foda-se, né? Eu já saí primeiro no sorteio. É, né? Começou tu, né? Cara, Clock Tower. Ele é sensacional. A primeira curiosidade do jogo é o nome. Porque ele saiu só apenas como Clock Tower, mas ele é uma continuação direta do Clock Tower lá do Super NES, que a gente jogava com a Jennifer lá. E cara, o enredo desse jogo é sensacional. Clock Tower é um point and click, né? Ele saiu primeiro no Super Nintendo, um jogo em 2D, com sprites e coisa e tal. E ele até parece ser, assim, em questão de enredo, muito melhor que o do PlayStation. Mas eu conheci primeiro o do PlayStation, que é um pouco mais investigativo e coisa e tal, enfim. A gente pode jogar com duas personagens. Uma coisa que eu acho que o Fernando deve saber. Fernando, tem aquela loirinha de cabelo curto, eu esqueci o nome da moça, realmente eu não lembro o nome das duas. Peraí, você tá falando do segundo jogo? Do segundo, que é o do PlayStation. Uhum. Eu não lembro o nome da loirinha, que tu pode escolher, e tem uma outra que é a morena. Essa morena é a Jennifer? Então, Sheila. Sim, a gente tem a Jennifer, né? Deixa, eu tô até aqui abrindo a minha cola, porque eu não joguei muito esse jogo do PlayStation, não. Eu jogava mais o do Super Nintendo. Aham. Joguei bastante até, conheço bastante. Mas esse segundo, você utiliza três personagens diferentes, né? Você vai fazer três histórias diferentes. Uma delas é a Jennifer, que sobreviveu ao primeiro jogo, né? Sim. Tem ali um final canon do primeiro jogo que ela segue. E aí tem mais duas personagens que vão seguir também outras histórias e ter outros finais. Aí, dependendo da combinação lá, faz uma coisa muito doida. Qual é os outros personagens que eu não lembro? É, eu tô pegando aqui minha cola aqui pra ver, que eu só realmente lembro não lembro. Só lembro das duas, cara. Uhum, deixa eu só ver aqui. Que a gente começa com o doutor, né? O doutor tá ali no laboratório, no... Ah, então, aqui, ó. Você usa a Helen Maxwell, que é uma assistente lá do professor que investiga tudo. E também o... acho que era o Edward, que era um garoto de um uniformezinho azul e tal, que aí tem um plot twist, que eu não sei se eu posso revelar aqui ou não, mas tem um plot twist desse garoto aí, que ele na verdade é sobrevivente também do primeiro jogo, né, tem uma loucura dessa aí. Olha. E aí ele se torna, né, ele é revelado que ele é o Scissorman, né, que ele é tem uma segunda personalidade onde ele mata as pessoas. E aí você não, chega a jogar com ele em algum momento. Olha a cabeça. Tu quer me dizer que o Scissorman do PlayStation, do jogo do PlayStation, não é o mesmo lá do jogo do Super NES? Exatamente, não é o mesmo. Olha aí. Caraca, velho, depois de 1 milhão de anos eu descobri isso. Caraca, velho. Não sabia disso, porque assim, o primeiro eu joguei em português, não lembro mais, eu joguei uma hack room. Joguei no Nintendo, eu acho, na época. Fiquei trancado ali, no comecinho já. Eu não joguei mais. Aí passou um tempo, joguei no PlayStation, e esse eu vi os dois piores finais que tinha, porque eu não conseguia melhorar os finais, né? Uhum. São vários finais, são 9 finais de cada personagem, se não me engano. Isso, exatamente. E... eu confirmei aqui, o segundo jogo você só usa essas duas, a Jennifer e a Ellen. Isso, né? É, a loirinha é a Ellen e a Jennifer é de cabelo comprido, preto, se não me engano. Isso. No e original... aí... termina de falar você. É que pra, assim, a gente começa com o Dr. Barton, se eu não me engano, né? E aí tem alguma coisa que a gente faz, que a gente fala com o rapaz, tem uma estátua. Ou a gente dá a estátua pra ele levar pra algum lugar, ou a gente não dá. E nessa escolha que é onde tu decide com quem das gurias tu vai jogar. Exatamente. É, cara, é muito clássico, né? E era um gráfico meio feio, né? Era um 3D bem PlayStation, estranho, né? Né, mas, PlayStation, mas a gente, né, gostava, né? Eram polígonos grudados um no outro. Porque, diferente dos outros jogos do PlayStation, ele não usava o cenário renderizado. Ou seja, tipo Resident Evil, etc. Ele tentava renderizar a coisa toda, o polígono todo, né? Então a estante da biblioteca era uma estante mesmo em polígono horrível. Mas tava lá, assim, uma coisa que dava uma perspectiva bem cinematográfica até da coisa toda. Assim. E como é que era o jogo, assim? Dependendo ali de quem tu pegava, coisa e tal, jogava com uma das duas. E o que acontece? Tinha uma... Pra mim, até então, era uma pessoa que no primeiro jogo ela nasceu com uma deformidade, coisa e tal, até com problemas psicológicos por causa da mãe, é uma coisa meio louca, assim, que era muito legal no primeiro lá do Super NES. Uhum. E outra coisa, eu considero do Super NES muito mais legal que esse do PlayStation, é que nem eu falei, né, do PlayStation marcou mais e eu tô falando dele por causa disso. Então, quando o bicho aparecia, a gente tinha que se esconder, atacar ele de alguma maneira pra gente poder passar por ele. E aí quando ele some, aí é quando tu começa a fazer os puzzles do jogo. Ou seja, tem que achar uma chave de um lugar, tem que achar um artefato, alguma coisa e tal. O primeiro cenário do jogo, se eu não me engano, é uma faculdade aquilo ali, uma universidade, eu não sei o que é aquilo ali, um laboratório. E aí tem vários andares e coisa e tal. E já... No começo, dependendo do que tu fizer, já termina o jogo ali no final bem bosta. Mas se tu conseguir evoluir um pouco das coisas, resolver mais enigmas e coisa e tal, chega ao ponto de tu voltar no castelo, não é? Isso, exatamente. Sensacional esse jogo. Alguém mais jogou além de mim, do Fernando e o Flávio? Eu joguei o do SNES, não joguei do Play 1, não. Ah, ok. Nenhum nem outro. Cara, o SNES, ele até bonitinho, cara. Ele dá uma sensação de terror mesmo. Não, cara, do NES é muito mais aterrorizante que esse do PlayStation. Porra. Eu também acho. O do PlayStation... jogo 3 por 1 real com força. É. Machado, jogou esse, Machado? Joguei com muito cagaço. Mais vi jogar do que eu mesmo próprio jogando. E realmente, eu não conheço a versão do PlayStation, nem sabia que ela existia. Olha. Mas a versão do Super Nintendo, ela me dava muito medo, cara. Aquele Angus Young de perseguindo de tesourão atrás de ti era horripilante. Era terrível. Pô, louco, Angus Young. O cara descia de si e tava correndo atrás de você. E o pior, Fernando, o pior de tudo é que o primeiro foi um jogo sensacional. Eu comparo muito com Resident Evil, essa série. Em determinados pontos, porque o primeiro foi muito bom. O do PlayStation, o Clock Tower, que é a continuação canônica, ele é bom, mas do 2 em diante ficou zoado, né? Só bomba, cara. Puta, o que é aquele cara com machadão lá com tosse lá atrás da guria lá no... Nossa senhora, nossa! Exatamente. No Clock Tower 2, né, que é esse do PlayStation, você tinha que incorporar o espírito lá do demônio pra poder se defender. Tinha umas loucuras dessas que eu nem joguei isso. Mas eu joguei até bastante. Esse do Super Nintendo lançou pra PlayStation também com algumas cenas a mais ali, com umas cenas renderizadas. Hein? Comigo. Sério? Lançou sim. Uma versão pra PlayStation. O áudio um pouco melhor e tal. Vou ter que baixar isso aí. É muito. Deixa eu só falar umas curiosidades pra quem quiser, tipo, depois de pesquisar e assistir. O Clock Tower, o primeirão, assim, original, ele foi baseado num filme do Dario Argento chamado Fenômena. Não e é só a personagem? A personagem e vários elementos. Por exemplo, o vilão do filme é praticamente igual ao vilão do jogo também. É, a habilidade da personagem de falar com os animais, né? Tem uma coisa parecida ali. E todo o lance do orfanato, dela não ter pai e tal. E a roupa da protagonista também. Então tem meio que uma base completa ali. Agora o vilão em si, a arma que o vilão usa, que é uma tesoura de jardinagem gigante, é ali baseado num filme chamado The Burning, que aqui no Brasil ficou Chamas da Morte. Que é o Tom Savini fez os efeitos especiais. É basicamente serial killer lá de acampamento, década de 80, matando os adolescentes com uma tesoura de jardinagem. Muito bom filme, recomendo demais. Realmente, esse filme foi... Pô, delícia de assistir, hein? Nossa senhora. Muito divertido. Ele vai atrás de adolescentes que fazem sexo aí? Ah, não, isso com é o Jason. Com certeza. Mas esse é o Jason, pô. Isso é a marca do Jason. É a premissa, né? É a premissa. Mas o Fernando, tem... Opa. Mais uma curiosidade aí, né, cara? Que te liga muito a esse game também. Não necessariamente ao game, eu acho, né? Quer contar aí pro pessoal sobre a tua tatuagem? Ah, que eu tenho uma tatuagem da tesoura. Né? No braço esquerdo tem uma tatuagem gigante da tesoura de jardinagem. Eu acho que é porque esse foi o jogo que me fez gostar de jogos de terror, sabe? Aquele que me marcou na adolescência, assim, quando a gente tava jogando com o emulador, aquela coisa doideira e tal. E aí eu fiquei fascinado porque tinha 11 finais, cara. Eu ficava jogando aquele negócio pra tentar fazer os finais sem guia nenhum, então eu me ferrava sempre e tal. Eu joguei muito esse jogo. Mas é porque eu vi que dava pra fazer um jogo desse, assim. Eu era muito fã dos jogos point-click da LucasArts, né? Tipo Monkey Island, Indiana Jones, aqueles jogos que você tem que... Point-click clássico, né? Maniac Mansion e tal. E quando eu vi que dava pra fazer um jogo de terror, assim, eu surtei, assim. Meio que misturou as duas coisas. Um point-click no videogame com um terror. Então, pra mim, foi um jogo que marcou muito, assim. Cara, a tatuagem é gigante, a tatuagem dele, né? Ela é baseada no do último jogo do criador do Clock Tower, que é o Projeto Scissors, chamado Night Cry. Ele foi produzido por financiamento coletivo. Foi uma desgraça, é bem ruim esse jogo. Não deu certo, o pessoal ficou puto. Já, de mal os outros, né? Mas é a mesma pegada, point clickzão, e aí você tem um Stalker e vários finais. É uma cópia. Yeah. Bem barata. É, infelizmente só o do Super NES e o primeiro do Play ali que ficou, cara, porque os outros são uma bomba, assim. O 2, que não é o 2, é o 3, eu acho que no Japão saiu como 3, né? Isso, o 2 não, o 2 saiu como 2 mesmo, The Struggle Within, no Japão saiu como um spin-off, cara, chamado Clock Tower Ghost Head. Putz. Cabeça Fantasma. Olha aí. E tu acha que é acreditado ao que essa mudança que tornou o jogo cagado? Eu acho que a narrativa, a história, né? O pessoal não conseguia escrever uma história tão impactante, né? Pegar um filme e adaptar. Como, e aí, como é que você vai fazer uma história? Por exemplo, o primeiro, ele mudava o final baseado no que você não via, né? Então, se você não olhar ali a armadura lá medieval e encontrar o corpo da sua irmã, ela nunca morreu, sabe? Então, ele penalizava você por explorar demais. Então, essas coisinhas, esses detalhes, cara, é muito difícil de fazer, assim, se você não tiver uma boa história pra segurar e tudo. É, e o 2 do Play se sustentou. Caramba, que interessante. Eles voltaram lá no castelo. Total. Teve uma continuação espiritual chamada Haunting Ground, né, que você usa um cachorro e tal. E é uma garota presa no castelo. E é basicamente... E aí tem uma galera que são os vilões e tal. Esse Haunting Ground é massa. Esse eu achei legal. Esse é legal. E é considerado uma continuação, assim, espiritual. Porque é do mesmo criador. Ele é bem obscuro, né, cara? Ele é bem obscuro que poucas pessoas conhecem, cara. Esse jogo aí. É. Fica tipo um carinha, tipo... É um bicho estranho perseguindo a menina, né, cara? Isso, exatamente. É, mas é o Clock Tower é isso aí, Nils. Não, mas o bicho é igual um Nemesis, cara. Ele é sinistro, ele é um... Sim, pois é, o Incisor Man é a mesma coisa, né? O Fernando, a gente vai abrir um armário e fica da puta, salta de dentro do armário do nada. E a receita tinha deixado o desgraçado no quarto. Exatamente. Entendeu? O que pra mim não faz sentido depois que eu descobri aí que é um rapaz com dupla personalidade. Porque o que tem de sobrenatural na dupla personalidade? Nada. Se eu deixei o cara no quarto atrás de mim, como é que o cara vai aparecer dentro do armário se ele é só um cara louco? Mas vou te explicar por quê. Porque ele toma os mesmos caminhos que o Jason toma, hein? Ah, eu achei que tu ia dizer porque ele toma a ervinha do Edu. Não, os caminhos... Não, ele vai pelos mesmos caminhos que o Jason leva. Você lembra que o Jason... O cara tava correndo com força, o Jason apareceu na frente do cara. É, pois é. Nossa. Exatamente. Então fica aí o meu joguinho aí, sensacional, cara, me diverti muito. E foi esse jogo aí que eu botei pro meu sobrinho jogar, e quando o Incisor Man saiu de dentro do armário, ele simplesmente saiu correndo, cara. Matou o moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Então agora vamos para o próximo aqui, é o Fernando. Fala aí, Fernando. Eita, nós. Cara, eu não sei, tem muitas opções aqui. O quão antigo vocês querem? Década de 80, 90? Que o vocês que querem? Mais gosta? Você que fala, cara. É. O teu coração mandar, cara. É, pô. É, ué. Tô com medo, cara, de ficar sem jogo. Cara, o jogo que eu vou escolher hoje é um jogo que muita gente não considera exatamente de terror, mas pra mim marcou demais. Eu tinha muito medo de jogar e tem vários elementos de survival horror. Que foi quando a Square Enix estava tentando fazer o seu próprio Resident Evil, né? E aí eles tentaram dar uma copiada, botaram o cara que fazia as artes do Final Fantasy VII e VIII ali pra ajudar. E surgiu o Parasite Eve, cara. Primeiro jogo aí da franquia, que pra mim é o melhor de todos. E, cara, eu perdi muitas horas mesmo jogando esse jogo muito doido. Eu não acho que tu perdeu, né, cara? Eu acho que tu ganhou muitas horas, porque esse jogo é sensacional, cara. É, o jogo é ótimo. Cara, assim, você começa bem simples, né? Você começa impressionado com o teatro pegando fogo ali, cantando ópera. E é muito engraçado que eu era muito pequeno, né, na época. Aí eu vi ali o Merry Christmas, né, que é tipo Feliz Natal nos Estados Unidos. Sim. E aí eu tinha, minha tia, sei lá, alguém da família tinha uma toalha de banho Merry Christmas, eu falo, caraca, a toalha de banho do Parasite Eve, viado. Sério, eu surtava com aquele negócio. E aí, cara, assim, é um bando de japonês, programador, desenvolvedor japonês, fazendo um jogo em Nova York, né? Então ficou uma parada meio estranha, meio bizarra, assim. Tiveram uma ajuda da galera de Nova York, mas assim, cara, uma visão perturbadora de uma entidade, né, de uma moça ali, né, que depois de uma certa idade, durante uma cantoria do teatro, cantoria de ópera, descobre que ela é a entidade responsável por controlar as mitocôndrias do corpo humano. Caraca. E aí, porque existe essa teoria que as mitocôndrias, né, que são as organelas que provêm energia para as células, elas antigamente eram bichos externos, né, eram bactérias externas. Bactérias. Exatamente, ou seja, lá milhões de anos atrás, né, na evolução, elas entraram nas outras células para poder prover, né, e criar essa, a vida humana. E isso é baseado num livro, né, um livro original, e esse jogo seria uma continuação desse livro, olha aí, pouca gente sabe. Mas tem já o livro em inglês para poder ler, acredito que tem português, já deve ter traduzido. Caraca, tem livro do Clock Tower também, hein? Sim, o Clock Tower tem mangá, cara. E livro também, tem livro também. Livro? Não sabia. Tem livro também. Pô, bom saber, eu te corri atrás disso aí. Quero também, fiquei sabendo hoje, sim. Pô, maneiro. E o Parasite Eve, cara, assim, você tem toda a cidade, tem vários cenários para poder explorar, bem icônicos de Manhattan, né, de Nova York em si. Ah, sim, mas não é jogo aberto, né, Fernando? Não é jogo aberto. Hoje em dia a gente fala lá tem toda a cidade pra explorar, o cara já... Nossa, vai sair pela cidade. Não, não, não, não é assim. Você tem as fases, né, por assim dizer, ao longo da cidade. Você tem a delegacia, isso, o Central Park, o hospital e por aí vai. Exatamente, e aí tem um plot, né, tem uma história, tem uma sequência de dias, porque sei lá, tem um countdown, né, tem, sei lá, você tem 4 dias para resolver tudo, quinta noite, quarta noite e tal, então você tem um tempo para você resolver as coisas, e a história segue esse cronograma, e aí você vai ter também você conta aquela Aya Brea, né, a detetive ali, uma policial de Nova York, e aí você tem o seu chefe e tal, e tem todo um plot envolvendo eles lutando com essas ameaças, né? Que a Eve tá andando pela cidade, conseguindo mais força, poder, pra poder controlar de vez aí a humanidade, provavelmente exterminar todo mundo. E, cara, é muito icônico, porque você vai vendo as mutações extremamente grosseiras e bizarras. E pra quem era uma criança naquela época, ver um rato se transformar num bicho bizarríssimo, CGI, se desfazendo. Né? CGI, cara, chocante, né? Quando é que a gente ia ver CGI? Não era toda hora. Não era. Que tinha esse negócio. E aí a Square Enix sabe fazer um CGI, né? Porra! Já tinha uma experiência. Se alguém sabia naquela época, né? Era eles, né, cara? Até hoje, cara, você vê esse CGI da apresentação, da abertura, cara, é sensacional, cara. Nossa! É maravilhoso, nossa. E aí, pô, me marcou demais, assim. Eu lembro que, eu joguei isso... Eu jogava tanto, cara, que eu não tinha nem PlayStation. Eu tinha o jogo, eu tinha o memory card, eu tinha o controle, ia pra casa dos outros jogar. Olha só, ei, esse era o nível. Hein, você lembra que atrás do CD da capa do CD do Parasite Eve, tava escrito The Cinematic RPG. Você lembra? Isso, é verdade, caraca. É porque ela, a Square Enix, né, ela foi no lance da Capcom. Na época era só a Square. Ela foi no lance assim de. Que eu falo assim. Foi no lance da Capcom que acabou. De tentar criar gênero. Tirar um subgênero. Então ela foi, opa, vou criar também. E acabou que um dos pouquíssimos jogos desse estilo aí, que é uma mistura de vários outros estilos de jogo, né, cara? Formou isso aí. Exatamente. Eu lembro que o Dino Crisis tentou fazer o Survival Panic. Horror Panic. Ah, é? Era assim? Isso? É. Cara, e assim, cada um tentando a sua, né? Cada um aí. Sim, ali, tipo, enfiar um negócio ali de gênero e tal, mas o que pegou mesmo foi esse Survival Horror, né? Mas, mas tu sabe, ô Fernando, que a minha percepção do jogo, pra mim ele é muito mais gore, viu? Justamente pelo tipo esse tipo de transformação que a gente via no jogo. Dos animais, das pessoas, o jeito que eles morriam, o jeito que eles se transformavam, enfim. Pra mim era muito mais gore. Pra mim era muito mais gore do que terror e horror, essas coisas. Pô, mas na capa dele já tava escrito embaixo, tem animadas cenas de violência e de sexo, tá escrito. Eu não lembro das cenas de sexo, mas ok. Não lembro, assim, realmente. A nível de terror, eu acho que o segundo jogo foi um pouco mais. Porque ele tinha corpos. As pessoas estavam morrendo assim, feio na sua frente. Tinha tomando banho, essas coisas. Tinha umas animações assim, um pouco mais adultas, pesadas. Isso. Mas o primeiro me marcou porque, cara, era muito novidade, né? Sim. E você entrava num desespero. Eu gostava muito daquele sistema de você customizar as armas, né? Você podia misturar a funcionalidade com as armas, outro e tal. E aí você começava a ter magia também, subia de nível. Tinha umas loucuras dessas. Só que o fator RPG do jogo era sensacional, cara. Era muito bom, era uma jogabilidade, assim, era meio tempo real e meio turno, né? Sim. Você tinha que esperar a barrinha carregar, e você tinha que posicionar ali, tinha um campo de ataque e tal. Então era muito doido. Eu não curtia tanto esse lance do RPG dele, não. Eu não acho o jogo é muito bom, mas o 2 eu acho melhor por causa disso, porque ele é mais parecido com o estilo de Resident Evil, entendeu? Por isso que eu acho melhor o 2. Ele corrigiu. É. Não acho que tenha corrigido, eles só mudaram. Eu ia falar isso também, cara. Eu acho que... Ele só mudou, Olha só, porque o lance do primeiro jogo é o seguinte, quando você vai batalhar com o inimigo, ele tem aquele campo de que você tem que chegar mais ou menos, de alcance perto, tem que chegar mais ou menos de uma certa distância pra você começar e ter aquele lance de turnos, que é que eu nunca gostei em RPG, cara. Vocês sabem disso. Sim. Ele é meio tático em tempo real, né, cara? Sim, Edu, é isso que eu tô falando. O 2, ele é mais Resident Evil, cara. entendeu? É andar e atirar, não tem. Sim, essa tudo de ficar bem. Esperando. Não, a gente não tá, nós estamos reclamando de erro, né? Disso, só a questão é que não acho que é uma correção, né? Não, só quem falou mudou. Que a correção foi ele. Não, mas eu não tô reclamando, não estou julgando. Eu acho que eles corrigiram o ritmo, entendeu? Porque como o ritmo aumentou, você permitia fazer encontros de ação mais rápidos, mais frenéticos. Por exemplo, você podia ter 6 bichos na tela e aí você fica trocando de tiro, né? E aí você também tem... porque esse campo de alcance, no primeiro, você tinha que pausar o jogo, ele pausava... Né? Ainda tinha barra de carregar ainda, né? O tiro, né, cara? Isso, tinha barra de carregar, aí você pausava. Cara. Então é horrível esse negócio. E aí no segundo, não. No segundo você, tipo assim, se você estivesse longe, você ainda conseguia tirar. Mas aí a sua chance de acerto ia ser menor. Então ele não pausava o jogo, sabe? Eu acho que pra mim foi uma correção muito válida, porque você traz um ritmo pro jogo que permite ter mais encontros, mais coisas estranhas e tal. Até porque o segundo jogo tinha muito mais inimigo. O segundo jogo, não sei se vocês lembram... É bem mais ação, né, cara? O mapa, ele era, tipo assim, tinha zonas vermelhas que você podia descontaminar, né? E aí, às vezes, você tinha que voltar em várias zonas pra poder matar os bichos novos. Porque aí você ganhava algumas coisas se você descontaminasse. Essa era a sua missão, né, no segundo jogo, você descontaminar as áreas também. Eu joguei muito mais o 1, justamente porque eu achei essa mudança muito extrema, assim. É extrema. É bem muito extrema. Não tô dizendo que é pior nem que é melhor. Simplesmente eu gostei, diferente. Pra mim, é 2 jogos com o mesmo nome. Totalmente mas é diferente. Igual, hein? Mas isso ocorre igual o do Dino Crisis 1 pro 2, cara. A mesma coisa acontece. Ah, nossa. É bem isso. Brutal, entendeu? Né? O 2 tem até dinheiro pra você comprar arma e munição. Pois é, isso. Sim, e a mesma, eu gosto dos dois. E eu gosto dos dois. Exatamente. Então, mas no caso do Parasite Eve em especial, eu prefiro muito mais o 1 do que o 2. Porque você curte RPG. Se largarem os dois jogos na mesa. Se jogarem os dois jogos na mesa, assim, pra mim, dizer, ó, tu só pode escolher um. Eu pego um e saio correndo. No caso do Dino Crisis, largar os dois jogos na mesa e largar pra mim dizer escolhe um, eu fico. Sabe? É, porque os dois, sai correndo. Os dois são muito bons. É, na dúvida sai correndo, exatamente, mas. Mas o Fernando, e o edifício lá, cara? Quantos andares subiu lá, aquela porra? Puta que pariu. 30, 40 no máximo, cara. Eu não ia até o final, não. Eu vou ler o YouTube depois. Eu queria viver. Pô, meu Deus do céu. Teve um amigo meu, que conseguiu, mas o cara era um bicho, mano. Tá doido. Tá louco. O jogo era muito legal, e principalmente replay, cara. Nossa, jogar de novo aquilo lá é uma delícia, cara. Jogar depois com umas coisinhas que tu já tinha, né? Nossa, é muito bom, cara. Aí você espancava os inimigos. Porque tu passa uma dificuldade tão grande naquele jogo, filha da puta, durante o processo. E aí depois quando tu volta, tu faz assim... Ah, que delícia, cara. Mas falando, ali no começo, com as armas que você já zerou, você espanca os bichos, cara. Sim, é muito bom, cara, isso. Nossa. Cara, muito incrível. E aí teve o terceiro jogo, que foi um desastre. Ah, não, não. PSP. Não, o terceiro conta, é um jogo de tiro, né, cara? É um jogo de tiro totalmente. Cara, vocês têm ideia que o jogo foi tão bosta. Mas tão bosta que eu nem lembrava que existia essa porra. É, ele só pro PSP, eu né, tinha cara? Jogado, eu tenho PSP, eu joguei essa porra, cara, e eu não lembrava de tão ruim que era, eu te apaguei da mente, simplesmente apaguei da mente. Né? É incrível. Muito diferente, cara. Cara, pra um jogo de tiro ele é ruim. No Facebook o cara fez uma postagem, um negócio de jogos antigos, falou assim, vocês gostaram desse jogo? Eu olhei o nome do jogo assim, Parasite Eve 3. Parasite Eve 3? Cara, tá louco, esse jogo não existe, nunca existiu. É igual Dino Crisis 3, é um lixo. Exato, né, também, eu nem sabia dessa porra também. Ninguém nunca viu, né? É, aí eu vi assim, não é possível, esse jogo não existe. Eu falei, eu fui lá e escrevi, não, esse jogo não existe. Aí quando eu vi uma imagem do jogo, meu Deus, eu joguei esse jogo, me senti o Edu. Tinha jogado e não lembrava, cara. Porra. Pô, marcou tanto que o cara nem lembrou que jogou, né? Nem lembrei que tinha jogado essa porra. Nossa, apaguei da mente. Tiglu, fala. Cara, vou datar a data da gravação, mas saiu hoje, né? Assim, ô Flávio, no post tem a data da gravação, viu? Não. Tem? Então, mas tudo bem. Fala, e saiu hoje, né, que vai sair uma continuação do Parasite Eve, né? Eles registraram a marca, né, Parasite Evil, então talvez já tenham planejando fazer mais um jogo, né? É, eu até marquei o Neilson hoje, não foi nisso? Te marquei? Justamente eu falei, tomara que não seja igual o 3, porque é uma porcaria, né, cara? Sim, nossa senhora. Qual é a expectativa pra esses jogos? Você sabia, Fernando, que ia sair isso aí? Cara, não, eu tô olhando aqui as notícias, cara, isso aí foi foi hoje, mas... Tô vendo notícia também de novembro de 2018. Cara, nenhuma... Eu não tô esperando, cara. Eu não espero... Eu espero que eles não mexam mais nesse jogo, não, cara. Pra ser muito sincero. Eu acho que eu fico esperando mais uma continuação, um remake do Dino Crisis do que Parasite Eve, na verdade. Na verdade, eles estão tentando reavivar algumas franquias mortas, né, cara? Porque tem jogo aí que não adianta mais, né, cara? Tem outro jogo aí... É que acontece o seguinte, cara. Todos os jogos... Claro, eu tô generalizando de uma maneira muito grossa. Beat'em up, que é bom, ninguém quer fazer mais, né? Não, mas, pois porra, é. Tá saindo o Street of Rage 4 aí, porra. Street of Rage 4, vai ser uma delícia. Tá, assim, de uma maneira geral, generalizando bem grossamente, assim, todos os jogos hoje em dia praticamente são mundo aberto. Então... Pô, isso me cansa de uma maneira... É, cara, chato, a maneira chato. Dos caras conseguir fazer alguma coisa pra chamar atenção é só revivendo as franquias que já morreram, que não são de mundo aberto. Resident Evil 2 Remake... É. Que mais essa gurizada verdade. Que nasceu depois dos anos 2000 tá acabando com o mundo. Pois é, né? Esse autosave aí, Boa. Tá louco, cara. Não, tá louco. E esse jogo que o cara não morre nunca? Não, autosave de 3 em 3 minutos. Não dá nem pra respirar direito e já tá salvando. E, né, cara? E aquele aviso: quer que eu passe a fase pra você? Nossa. Não, esse passe é pra mim. Puta merda. A nova função. A oportunidade de parar o jogo, desistir e voltar a jogar uma outra data. Mas cês, eu não admito repararam? Que o jogo passe. Vocês repararam que tu tá quietinho? Eu aqui, eu tô... Tomou café nessa gravação, deu o soninho. Flávio, jogou Parasite Eve, Flávio? Só o 2, o 1 eu não joguei, não. Peraí, excluir, banir, apagar áudios já gravados. Mas vou fazer a pergunta, vale a pena pegar pra jogar hoje? Vale muito, vale. Cara. Primeiro vale. Principalmente pra ti que não tem nada melhor pra fazer. Primeiro segundo. Caraca, aceitar. Se eu tivesse o tempo que tu tem pra fazer alguma coisa, tudo valeria a pena, cara. Até os 3 por 1 real valeria a pena. Eu mal tenho tempo pra sentar aqui pra gravar, pô. Nem a ferradora de ouro tá cantando. Né? Edu jogou, Neilson viu o cara jogar Machado. Jogou Machado? Não, mas eu vi muito jogar na locadora. Excluir, banir. Era remover do grupo. O YouTube antes do YouTube. É. A locadora foi escola, né? É verdade. Cara, desculpa. Não, pera aí, Machado, desculpa. Só um pouquinho, cara. Se uma coisa eu nunca vi numa locadora, pelo menos no meu tempo, foi alguém jogando RPG. Era raro mesmo. Ninguém jogaria RPG na locadora, cara. Frederico Westphalen, a galera jogava muito RPG. Jogar na locadora também. Quem jogava RPG era os guri mais ricos, assim, tinha mais dinheiro, podia botar uns 10 horas logo. Porra! Só mais dinheiro que jogava RPG. Espiar e ir na locadora jogar meia hora de futebol, cara. Jogar RPG. O que é 30 minutos, 60 minutos pra jogar RPG, cara? Não é nada. Tu não consegue decidir o nome do personagem em 60 minutos, cara. Cara, tu não saiu nem do negócio principal, cara. Tu não enfrentou nem o primeiro boneco, não, só a história. Só vendo cinematic. Tu ainda tá vasculhando a tua própria casa, né? Tu acabou de acordar, demora 3 horas até tu sair de casa. Sim. Aí você quer dar um nome pro personagem, aí tu fica lá, que nome que eu vou botar? E fica lá. Nossa, aí tu faz que nem o meu irmão, quando não gostava do Pokémon, e só pra sacanear o guri, botou de Piroca o nome dele. Agora eu me lembrei daquela história que eu contei aqui, que no Top Gear a gente botava... Aí o dono da locadora não gostava. Ele não gostava, e aí quando ele ia desligar o videogame, ele dizia: acabou, meus amiguinhos. Puta merda, se eu soubesse que o nível era tão baixo aqui, não teria vindo. Ainda dá tempo de te excluir, cara. Tu não falou praticamente nada, nem vão perceber que tu esteve aqui. Vai ficar aí fácil não, de tirar na edição. Vai lá, Fernando, conclui aí, cara, pra gente passar pro próximo. Cara, e é isso, cara. O Parasite Eve, eu acho um jogo que até hoje, se você parar pra jogar, tipo, realmente querer ver a história, é uma coisa que te prende muito, né? Porque você fica muito interessado em como tem um mundo normal ali fora, né? Tipo assim, você tá indo uma reunião ali da galera indo ver uma ópera e tal. E, cara, tudo começa de uma forma muito grandiosa, pegando fogo e todo mundo morrendo. Cara, a cena de todo mundo morrendo, cara, de um impacto muito bizarro. E aí você quer saber, cara, por que só ela, a personagem que você controla, sobreviveu, né? Além do fato de que se ela não sobrevivesse, não tinha jogo. Mas tirando isso, cara... Excelente explicação. Você fica assim, porra, que sobrou eu, sabe? Isso é uma dedução bem interessante, realmente, né? É, muito boa. Todos os personagens principais morressem, não veriam jogos, né? É realmente interessante. Eu compartilho contigo a experiência do impacto ao ver o pessoal ardendo em chamas dentro da ópera, porque eu vi exatamente na locadora isso, e também eu lembro que o pessoal que estava jogando e que estava em volta também ficou com a mesma sensação. Nossa, que é isso? O que está acontecendo? Porque aquele nível de vou chamar de impressionismo para as audiências. Desgraça. Chegava a ser até meio grotesco. Eu nunca tinha presenciado aquilo. E como a galera que estava ali junto comigo, mesma faixa etária, mais ou menos, eu acredito que também não. Então todo mundo foi pego naquele impacto daquela cena. É, todo mundo começou com combustão espontânea, né? Porra. E o cara cai do mezanino em cima de você. Sim. Tá ligado? Chocante, assim. Olha, é bizarro. Aí um dos atores pega fogo, começa a tropeçar e se ajoelha. E aí tá pegando fogo ainda, ele abraça a cortina do teatro. Isso, aí o fogo vai pra cortina. Cara, chocante, cara. Chocante. Sim, a Aya veio de fugir, fica lá em cima. Maldito. Ela tá tipo hipnotizada, né, cara? Na hora que a Ivy olhou pra ela, que começou a treta. Ah, isso mesmo, é. A Ivy despertou ali, porque foi um encontro das duas, né, velho? As duas. Exatamente. Ali, a treta da plot e tal, quando elas se encontraram, a Ivy despertou. Caraca, tem muito jogo antigo, assim, que eu não revisitei e que deveria encontrar em uma ROM com tradução, cara. Deve ser sensacional saber todos os detalhes. Mas tem, pô. Já tem. Exatamente. Exatamente isso que eu tô falando. E é interessante isso aí que você falou, Tim Lu, porque a primeira vez que eu joguei ele em japonês. Sim. Então tava rolando as tretas, eu não tava sabendo porra nenhuma, eu só tava, que é isso, velho? O que que tá acontecendo? Sim. Por que que tá pegando fogo? O que que é isso e tal? Aí um tempo depois, quando eu fui jogar em inglês, eu já entendi um pouquinho mais, que deu pra pegar um pouco mais da ideia do jogo, velho. Nossa, faz muita diferença você entender um pouco da história do jogo ali e tal. Desculpa aí. Hã? Desculpa, não, foi mal, tá? Isso aí. Não, beleza. Bilingue. Perdoado. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Flávio, vai lá, Flávio. Pô, cara. Vou falar do primeiro jogo de terror que eu joguei, cara. Olha aí. Olha aí, The Last of Us. Nada. Sexta-feira, 13 do Atari. Sacanagem com a minha cara. Lá vem ele, vamos falar da piroquinha de novo. Eu acho que vai deixar ele falar, porque ele não tava na época na equipe, né, cara? Então, não tava. Ele não comentou sobre o jogo, né? Não. De novo a piroca do Atari, meu Deus. cara, o Flavinho, só que uma correção, cara. O jogo não é Sexta-feira 13. O jogo, não, na verdade, é Halloween. Halloween, isso. Então, mas eu acho. Não, mas é que ele jogou em português. Ele jogou em português. Então, em português é Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Na verdade, ele jogou a fita de Daktar, né? Que tá escrito Daktar. Sexta-feira 13. É sério, pô. É sério. Então, foi um dos primeiros. Cara, foi o primeiro jogo de terror que eu joguei. Que agora, né? sabendo que era o Halloween, e tu vê, cara... Que não, peraí, toca tão... agora? Não, agora não. Ah, tá. Eu tô, é o modo de dizer. Ah, entendi. Tá. Agora é atualmente. É, deixa eu só te interromper por um segundo, que eu tô vendo aqui no Google Imagens, essa ferramenta maravilhosa, e existe um cartucho do Atari do Sexta-feira 13. No Brasil, eles traduziram o cartucho como Sexta-feira 13, mas o original... Friday the 13th, Part 3. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É, então, tem umas diferenças ali, né? Porque esse Friday the 13th, Part 3, na verdade, é o Massacre da Serra Elétrica, que lançou lá nos Estados Unidos. Caraca, também é o trocado. Caraca, Jesus, como é que troca esses negócios, gente? Então, se você procurar The Texas Chainsaw Massacre pra Atari, vai aparecer pra vocês aí esse jogo aí que você tá falando. Olha só. Mas eu matar o Diesel com um machado aqui, quebrando uma janela, cara. Aí o Massacre da Serra Elétrica é o Halloween, Parece até o suco do Chaves, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. A capa é do Sexta-feira 13, o jogo é do Halloween, mas é o Massacre da Serra Elétrica. É assim. Olha lá, Tiblu, que você gosta no bonequinho, olha lá, tá vermelho, olha lá. Não, só tá no azul ali, ó, embaixo do vermelhinho. É. Que vocês estão vendo a minha tela? Já parou, né? Não tá mais. Ah, eu acabei de olhar aqui, ó. Esse aí que você mandou pra gente, na verdade, é um tipo um hack, cara. Um hack. Um hack? Que loucura. Um hack. Na Atari? Você tinha isso? Porra, mas praticamente todas as fitas são um hack. Tinha um de dinamina, pô. Agora uma pergunta pro Machado e pro Fernando. Abram aí essa imagem que eu mandei. Vocês já receberam? Ainda acho não chegou. Ah, acabou de chegar. Uhum. Tá, abram essa imagem aí. Sim. Estão vendo o gurizinho aqui embaixo correndo desesperado? Ele tá animado, não tá? Tá vendo? Digam pra mim uma coisa. O que é aquele pixel roxo na parte da frente do menininho ali? Não é uma piroquinha? É um pênis em camisa muito boa. É a piroca do Atari. É uma piroquinha, não é uma piroquinha? O cu tá excitado com a outra decapitada. Inclusive pode fazer um episódio com o cast só dele, sobre ele. A sina dele, Edu. Guri necrófilo, rapaz. Gente, ó, esse podcast é o 140 e vai paulada. Esse que nós estamos aqui lançando, né? Essa polêmica da piroquinha aqui no gurizinho do jogo do Sexta-feira 13... É gaúcho, Tim Blue. É do Tico. É, o Tiquinho dele. É que se eu falar Tico, eles não sabem o que é. Então, tento traduzir pro público em geral, entendeu? Do Little Penny. Isso surgiu lá no Machine Cast 3, que a gente falou desse jogo lá no 3. E eles ficam rindo da minha cara. Aquilo ali é a piroquinha, cara. O guri ficou excitado porque viu o corpo da guria sem cabeça. Uma criança pode muito bem ser um anão, um necrófilo. Exato, porra. Exato, exatamente não duvido, isso. Não duvido que exatamente. Seja. Com certeza. Esse anão maldito tá olhando ali a pessoa decapitada, ele vai transar com a cabeça decapitada da moça. Exatamente. É isso que eu pensei. E aí esses bundão aí ficam falando isso pra mim, cara. Fico que você prefere, né? Fico rindo de mim. É ou não é? É ou não é, ô Machado? É ou não é uma piroquinha? É, né? É um pênis entumecido, grandioso, diria. Ih, rapaz. Viu? Viu só? Agora, é o que de piroquinha? Não, isso aí é doença de gaúcho mesmo, tem como não, cara. Acabou com a minha experiência com o jogo, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas e aí, Flávio, agora a gente vai aqui ouvir o Flávio, né? Tem 30 segundos pra falar do jogo, Flávio. É, porque não tem muita coisa, né? Você foge do cara com a faca pra cima de tu, né? Sabe a quando o cara. É do filme, né? Sabe quando o cara quer participar do cast só pra não ficar com menos participações do que os outros? Olha, é competição. É isso aí, cara. É só eu quero participar, cara, não quero ficar fora. Eu nunca joguei nenhum jogo de terror porque eu tenho medo. O que eu vou falar? Eu vou falar de um aqui que eu botei, joguei 5 segundos e... Não, não joguei. Não, não joguei esse 5 segundos não, cara, porra. Compartilhei aí, Flávio, uma imagem, talvez seja até do Home Hack, essa logo anterior a essa do essa anão máscara... do anão excitado, esse é um Home Hack ou o mesmo jogo? Cara, não, isso aí eu acho que é um não, é isso aí pode jogo, ser do cara. Jogo de cima, né? Cara, o Home Hack rola pra mudar as cores e o vilão, né? Mas originalmente só tinham dois jogos pra Atari, que era o Halloween, que lançou em, acho que 83, 82 e tal, e junto com ele, o Massacre da Serra Elétrica. Eu lembro disso porque eu cheguei a pesquisar, tipo, o início, né, como é que surgiu os jogos de terror, e os primeiros jogos de terror que lançaram na história foram adaptações de filmes. E aí, só que, cara, era ilegal, porque naquela época, você não... Copyright! Não, tipo, não era copyright, porque qualquer um podia fazer o jogo naquela época, não tinha licenciamento. O ilegal é que videogame era uma coisa pra criança, né? Então como é que você vai fazer um jogo de um filme adulto? E aí como é que eles faziam? Eles não podiam vender esse jogo explícito, não podia botar na vitrine. Eles vinham com uma capa de couro vermelha, cara, tipo o filme pornô, sabe? E que a galera guardava debaixo, assim, da bancada da loja. E aí só se você tivesse mais de 18 anos você podia pedir por aquele jogo, porque era tipo realmente proibido assim criança olhar. Sim, e ter acesso. Um jogo de terror ali. Era assustador, né? Terror sangue, e sexo, anão com pênis ereto, essas ereto. Coisas. Dois quadradinhos ali. É. Não, mas pra mim na época a criança devia ter uns 6, 5, 6. Eu achava que era um pacote de bala no bolso dele. 6? Que 6, 5, Flávio? Cinco. Quando tu nasceu já tinha PlayStation, porra. Cara, eu nasci em 87, não, cara. Aí não, hein? Nasci em 87, não. Eu não tinha PlayStation, não. Chamou o Flávio de palestrinha. Não, palestrinha nasceu junto com o The Last of Us. Caraca. Nasceu junto com Resident Evil 7, palestrinha. Então tá. Então vamos para o próximo aí. Caraca, me pulou mesmo, falei de segundo. Ué, mas o que ele vai falar mais do jogo, cara? Fala aí, então, não, quero ver. Só falar que, pô, que na época eu ficava com próximo caraca. Aqui agora é o... Ai, tu ficava com o cagaço dos pixels. Porra! Bom, pra criança de 5 anos, aqueles criança pixels é diziam muita coisa, cara. Cara, a única coisa que dá medo nesse jogo é a capa. Realmente. Se tu pegar a arte, as artes. Eu achava muito interessante isso, Flávio. Que as artes dos jogos de Atari eram muito legais. Mas as do Super NES, do NES, as do NES era terrível, cara. Vide aí as do Mega Man. Acorda. Mega Man tá aí pra provar que era bom. Nossa, você tá de zoeira, só pode. Com certeza, tá. Como fala, o Ganso era o cracudo do futuro. Já falei pra não fazer jabá aqui. O cara vem falar do Chorume aqui, caralho. Porra, falar do Chorume. Agora vai querer também falar do TambaCast, vai querer falar do que mais aí, alguma coisa cast. Que eu escuto. Porra. Olha lá, Tio Blue, acharam sua ferradura de ouro, ó. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Então tá, então vamos aqui pro próximo, agora é Nilson. Bom, cara, eu vou falar de um jogo aqui que é meio não, totalmente obscuro, mas quem curte aí... Ó, temos um especialista, vamos subestime ele, hein? Será? É o Carrier, cara, de Dreamcast. Oh, quê? Carrier. Nossa, nunca ouvi falar essa porra. Carrier. Nunca ouvi. C-A-R-R-I-E-R. Carrier. Ele é um jogo de survival horror estilo Resident Evil, cara. Ele saiu... Ele saiu em 2000 pro Dreamcast. Justamente, ele é um jogo obscuro porque... Ele saiu justamente na mesma data que o Code Verônica. Então, eita, cara, não tinha como bater ninguém de frente. Se importou. É, ninguém bateu de frente. Ele não tinha como bater de frente com Resident Evil, né, cara? É, mas o Shazam contra o... num vídeo do YouTube, cara. É o Shazam, agora, inclusive. O Shazam ter saído junto com o essa galera aí do filme do herói, né? Ninguém deu bola pra ele. Por mais que ele é um ótimo jogo, cara, de survival horror. E a história dele se passa num navio, né, cara? A história dele se passa num navio que os tripulantes viraram tipo um zumbi planta, né, cara? Que era um vírus que no navio que tava lá e todo mundo virou tipo uma planta zumbi, né, cara? Estranho. E a jogabilidade é exatamente igual Resident Evil. As câmeras... são fixas e ao mesmo tempo seguem, igual do Code Verônica, entendeu? Aquelas câmeras, cara, o jogo é muito bom. A história é meio clichê, né, cara? Mas o jogo é Resident Evil, né, cara? É como se você estivesse jogando Resident Evil com outro personagem, né, cara? Mas ele tem uns lances novos, o negócio do óculos lá que você enxerga como a pessoa ainda vai virar o zumbi, entendeu? Você pega o óculos e passa, porque tem os zumbis invisíveis. Então você tem que usar o óculos pra ver onde que eles estão. Porque de repente, do nada, você entra numa sala, você até ouve o barulho dos bichos gritando, mas quando de repente o boneco pega em cima de você, você fala, ué, que me agarrou aqui? Aí você empurra, quando você bota o óculos lá, você vê o personagem, ele usa tipo um óculos grandão, um capacete com óculos, né, cara? Que vê o ectoplasma. Isso. Mas ele tem um capacete que ele vê, né, cara? Logo no começo. O jogo é muito bom. Eu recomendo esse jogo pra quem não jogou. Inclusive, eu falei muito dele lá no vídeo que eu fiz dos Survival Horror, dos 5 Survival Horror esquecidos lá. Que eu fiz lá no meu canal já tem uns 7 meses, mais ou menos. E esse então jogo foi lá que eu vi esse jogo. Sim. Caraca, outro fazendo jabá. Caraca, hoje é o dia do jabá. Neilson, vou te dizer o seguinte, cara. Eu nunca vi esse jogo, mas na hora que eu abri um videozinho aqui pra ver, eu achei que era aquele jogo do rapaz, que ele tem uma vestimenta muito parecida com esse desse personagem aí. E ele da tem uma menina. Armadura, né, cara? Isso, armadura, e da menina, que daí tu fica intercalando o jogo, sabe? Tu joga com ele e joga com ela. Ah, o Trag. Mas o Trag é meio. É meio survival horror, só que ele tem uns lances de beating up junto, né? Eu não acho que é nenhum nem outro, mas enfim. Eu sei que a gente fica trocando entre o rapaz e a menina, porque não, tem coisas. Você falou agora da menina, eu lembrei que lá. No começo você joga com esse carinha, né? Uhum. Você joga mais da metade do jogo com esse carinha. Uhum. Só que chega uma hora que ele é apresentado. O carinha, ele é do mesmo esquadrão do cara, né? Com a mesma roupa, a mulher. Sim. Aí você joga com a mulher e ele. Tipo o Code Verônica mesmo. Você joga a metade do jogo com um e joga a metade do jogo com o outro, entendeu? Ah, mas esse que eu falei não é metade do jogo com um, mas é outro. Pode mudar a qualquer momento, sabe? Sim, eu sei. Eu já joguei o Trag. É Trag? Como é que escreve isso? T.RGA. Não, eu escrevi aqui, mas não apareceu no jogo. É porque você tem que botar é abreviação, tudo é sigla. T.R.A.G. Você tem que botar os pontos. Não aparece. Ok. Tu jogou esse jogo, Edu? Joguei, cara. Ele é de PlayStation. É de PlayStation? Eu joguei no podcast essa porra. Tá falando do carro. Não, o Trag é de PlayStation. O QR eu vi no vídeo do canal do Neilson. Ah, bom, enfim. Fala aí, eu acho que esse quase quem mais jogou, quem jogou esse jogo aí? Alguém jogou esse jogo que o Nilson falou? Tô conhecendo pela primeira vez e tô gostando dele, cara. Ele é um bom jogo. Ele é a cara do Dreamcast, o gráfico, o motor gráfico, ele parece, posso estar enganado, mas me lembra assim O House of the Dead, o modelo dos personagens, uhum. Só a câmera não, né, claro. Mas eu tenho a impressão de que eu já vi algum outro jogo sendo feito nesse motor gráfico. Não, achei trica. Os elementos dele é totalmente Resident Evil, né, cara? Totalmente. É o formato dele, né? Porque a câmera fica fixa, aí, tipo sim, assim, tem segue uma, ele depois, anda, né? É, isso é assim, diferente do Resident Evil tradicional, os cenários são renderizados e polígonos, não é um fundo sim. fixo. Então isso permite a câmera dar uma andada e dar uma tipo, fazer umas coisas bem interessantes que o Code Verônica fazia, né? Então, cara, eu tô achando muito incrível, cara. Os monstros são muito doidos. Ele, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 8,5, porque ele é um jogo muito bom. É claro, ele é um jogo que não vendeu quase nada, mas ele é um jogo bem obscuro. Pra quem gosta da pegada de Resident Evil das antigas, ele é um excelente jogo, cara. Entendeu? Ele é um dos... Pra mim, ele é ótimo. Eu fiz a análise dele lá no Alvanista também, tem uma análise minha desse jogo. Tem um pouquinho que eu fiz no meu canal falando desse jogo, entendeu? Mas realmente ele é um ótimo jogo obscuro que pouca gente jogou e que merece ser notado pra quem gosta do estilo jogar. É um baita jogo, cara. Baita jogo, realmente, pelo que eu tô vendo aqui, né? Muito bacana, Cat, né, velho? Porra. Tô jogando agora aqui. O Flávio vai virar hoje. O Flávio vai virar hoje em 4K. Não, YouTube Station vai comer quente ali, ó. Como eu falei, tanto na minha análise do Alvanista quanto no meu vídeo do YouTube, o único erro desse jogo, cara, foi ser lançado justamente na mesma data do Code Verônica. Foi uma burrice de um tamanho, cara, que não tem. Cara, não tem como competir com o Resident Evil, cara. Quem é a produtora? É o topo do Survival Horror, né, cara? Quem é a produtora? É a Jaleco. Foi a Jaleco que fez. Caraca. Olha, esse jogo caberia perfeitamente no último cast que nós gravamos, Joias Escondidas. Pois é. Eu ouvi esse podcast lá. Olha só, esse jabazinho enrustido. No final do cast ele só vai dar tchau, né, Flávio? Não precisa mais não, é só tchau. É, só tchau. Vou fazer um jabá tá também. Tá hard. Fazer um jabá também, tô precisando de emprego, tá? Meu nome é Flávio. Mas olha só, quem tiver um Dreamcast de bobeira aí, ou emulador, cara, eu recomendo, cara, queimar uma mídia aí, ou então baixar ISO na internet e jogar no seu emulador aí, cara, que realmente é um baita jogo obscuro, uma joia rara aí do 128 bits, cara, é um baita jogo, cara. Caraca, eu tô olhando aqui os videozinhos, ele tem um, assim, a ambientação é muito Dino Crisis. Os ângulos de câmera também é muito Resident Evil, né, cara? Nossa senhora. Uhum. Muito show aqui. Caraca, eu vi o zumbi invisível. Cara, zumbi invisível aí é sacanagem. É, mas você tem que usar o óculos, Sim, eu sei, mas aí é sacanagem. Cheirado, né, porra. Isso. Quando você usa o óculos, a mira fica em primeira pessoa. É, porra, sensacional o joguinho, muito bom. Beleza, Nilson, show de bola esse joguinho, hein? Vale muito a pena realmente pro pessoal que não conhecia conhecer, não conhecia. Vou fazer aqui no Flávio aí, vou ligar o meu YouTube Station aí pra jogar. Tem speedrun aí, né? No YouTube aí pra galera assistir desse jogo aí, o cara é o bicho. Speedrun aí o cara não aproveita. O único problema desse jogo aqui que eu tô vendo é que ele não tem legenda, cara. Você vai ter que botar um fone de ouvido aí, vai ter que entender o inglês aí, bolado. Não, tem como, nas opções lá logo no começo do jogo, tem como você ligar a legenda. É porque o cara jogou sem a legenda. O cara é pica da frase. Os americanos são foda. É, né? Eles, parece que eles entendem o que os caras estão falando, né? Pequeno. Porra, né? Bizarro, né? Entendeu? Pior que é um jogo... Ele não parece um jogo americano, ele parece um jogo japonês, né, cara? Uhum. Mas a Jaleco não é japonesa? É japonesa. É porque ele tem uma pegada bem oriental mesmo de fazer terror misturado com um jogo de ação e coisas assim. Sim, o jogo que já tem quase 20 anos, né, cara? 19 anos esse jogo tem. Dreamcast Eterno. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Então tá, excelente jogo aí do Neilson. Vamos para o próximo aqui. Eduardo, vai lá, Edu! Cara, o jogo que eu vou falar aqui é um jogo que eu passei muito cagaço jogando no PC. Joguei também no PlayStation, que é o Diablo. peraí. É. Sério? Diablo é... é terror? Você tá de zoeira, tá, mano. É, o primeiro é brutal. O primeiro de todos, sim, cara. O primeirão é sinistro, velho. Sim, a primeira vez que a gente pegou pra jogar, aquela revista CD Expert, PC Expert, uhum. Não sei, acho que era CD Expert na época ainda. Vinha um CD demo com então é por isso que a gente comprou. É por isso nisso. Ah, por tinha... Diabo no CD demo. Diabo no CD demo, sabe? Caraca, então já... que combinação, né, cara? E aí ele carregava dentro da mochila. E aí eles eram crianças na época. Que trocadilho de fome foi esse? Né? Aí veio o demo desse jogo, sabe? A gente pegou pelo nome e falou, nossa, Diablo, deve ser legal, vamos colocar, vamos ver. Ah, sim, minha mãe vai adorar. É, a demo do Diablo, né? É, né? Ele tá com o CD na mão escrito Demo Diablo, e aí olhando Dragon Ball na TV e as pessoas gritando, Satan, Satan, Satan. O jogo já começava com uma CG bem sombria, saca, velho? Da cidade toda devastada, um corvo comendo o olho de um cadáver, assim, e coisa e tal. Aí mostrava uns capirotos numas tumbas, coisa e tal, era bem sinistro. E aí você começava o jogo, tinha os dois primeiros andares, né, do santuário, e tinha o chefe lá, o Butcher. Que era, você jogava, você andava pelo cenário, assim, o bichinho, o barulho dos bichinhos, era muito... assim, medonho, sabe, o negócio? As coisas muito bizarras. Tinha uns bichinhos, tipo uns goblins que você matava, eles faziam... pra não é que eles morriam, assim. E ficava uma musiquinha de fundo tocando, umas batidas, assim, e de repente fazia um silêncio. E quando fazia um silêncio, assim, dependendo do negócio, às vezes dava um barulho, tipo assim, uns vultos, tipo... Aí dava até uns frios na espinha, saca, velho? E a gente ficou louco pra tentar achar o jogo completo, pra poder jogar o jogo completo, porque a demo só tinha duas fases ali, né? A demo parava no Butcher, não é? Parava no Butcher. Caraca, o Butcher era assustador, cara. Nossa, a primeira vez que você abria a sala do Butcher, assim, era um monte de cadáver. Não sei, ele começa a te perseguir, Ele já chega, se na hora que você abre a portinha, ele fala uma frase lá, muito sinistra. Fresh, e ele começa, carne fresca. E ele começa a te perseguir, velho. E o bicho com um machadão impotente lá, isso, te descendo, porradão, velho. O negócio é cabuloso. E aí a gente ficou procurando pra ver se achava uma cópia do jogo completa, se vinha em revista, se achava em loja pra comprar, alguma coisa assim. Até que a gente descobriu um amigo nosso que tinha o jogo pra PlayStation. A princípio a gente trucou. Falei, o jogo de PC capado não deve ser pra PlayStation, véio. Não. Sim, totalmente capado. Capado. Mas... Nossa. Dava pra duas pessoas jogar na mesma tela, sim, né? Dava pra jogar na mesma tela. E acabava com o memory card, como já dito antes. Eram 10 espaços pra você salvar o jogo e mais um bloquinho pra cada personagem que você quisesse salvar. Pronto, acabou o memory card. Você ficava com o memory card só dedicado pra Diablo. 15 blocos, né? E, cara, aí no PlayStation, como a gente jogava de dupla, né? A parte do santuário ali, a gente não passou tanto cagaço, não, porque era bem de boa, né? Jogava com dois e tudo mais. A gente gostava de jogar com o amigo meu, sempre jogava com guerreiro, não gostava de jogar com outra classe. E eu gostava de jogar com o mago. Ou então, quando tava muito difícil, alguma coisa assim, a gente tentava jogava com a Rogue, com a Ladina lá. O mago é implacável. O mago é implacável, velho. Só que o esquema, nossa, do mago, o foda do mago, uma melhor referência. Eu podia ter dito o mago quer lanchar, hein? Ia ser pior ainda. Nossa. Realmente. Mas ainda bem que nenhuma. Ainda bem que eu vou poupar os ouvintes dessas piadinhas infames. Todas as duas. Ah, velho, tinha que entrar até a musiquinha aí agora rolando. Contemplem o mago com seus incríveis poderes. Caraca, não quer banir, excluir. Que isso, velho? Parar de gravar. Mas então, na parte do santuário já não tinha tanto cagaço. Mas quando a gente chegou pela primeira vez ali, depois dos quatro andares do santuário, né, que começavam as catacumbas, rapaz, aí já vinha aqueles bicho bode, né, os clãs lá, rapaz, aí já dava uns apertozinhos. Mas quando chegou no terceiro cenário, né, que eram as minas, bicho que vinha aquelas lacraias gigantes lá, nu. Aquilo ali era medonho, bicho. Sai, lacraia, sai, lacraia. Tipo isso, velho. Não, aquilo ali era medonho. Nossa senhora. Cara, eu, olha, sinceramente, Edu, vocês tinham que estar muito imersos pra poder... Na moral, pra ser terror... Achar que isso aqui do, é terror. Eu gosto do jogo, mas não acho que é terror não, cara. Mas me ah, eu tinha muito medo. Relatos... Eu jogava no escuro. Eu jogava no escuro, cara. É? A gente também, dava, a gente jogava à noite no escuro... Com assim, a ambientação do jogo, se você juntar tudo, o jogo é bem sinistro, saca, velho? A música de fundo, os efeitos sonoros dos inimigos. Eu só lembro do carinha mercante falando, a news, my friend. Só isso que eu lembro. A voz do Ken. E também teve, assim, o jogo era bem difícil. Você podia morrer de bobeira, assim. Você entrava numa nova fase, do nada vinha um... Cara, isso era o cagaço também, né? Você, o primeiro e o segundo Diablo é dificílimo. Você perde seu set, você perde tudo, cara. Perde tudo, é. Perde tudo, é. O terceiro você vai jogar, você fica lá, lá, lá, lá, lá. Você fica tranquilão, não perde nada. No 3 você fica, pôneis malditos, lá, lá, lá, lá. E tem a fase toda colorida no 3, né, cara? Nossa, tem, pôneis malditos. E o último cenário do Diablo, que é dentro do inferno mesmo, né? É o mais cabeludo de todos, né, cara? Tem uns cadáveres, o cenário é todo montado de ossos, com poças de sangue, cadáveres ali pra você pilhar, pra você pegar as coisas. Uma curiosidade que acho que muita gente não sabe é que no primeiro jogo você tem o Warrior, tem o Mago e tem o Rogue, né? E aí o Warrior... ele acaba se tornando, no segundo jogo, o Dark Wanderer, que é o cara lá do mal que foi corrompido. Isso, depois do primeiro jogo. E aí ele vira o Diablo, né? No final do segundo jogo. Isso. Olha só que doideira. Os outros dois, né? Personagens, eles participam de outra forma. Mas, assim, muita gente ficou chocada quando descobriu que... Cacete, mano. O herói que você usava no primeiro, ele vira o chefão lá e se corrompe dessa forma. No 2, eu fui tentar matar ele com level baixo. Eu tomei só uma. Só uma, velho. Tomou uma rajada daquela vermelha ali. Só, meu, não tá nem tempo de você tomar ela toda. O boneco salvou. Primeira vez que eu cheguei lá de necromante, cheguei cheio das minions, né? Falei, pô, vou suportar um pouquinho com as minions, né? Uma baforada foi as minions e eu junto. E perdeu o set ainda, né? E perdeu o seu set ainda, né, velho? E perde tudo, velho. Você tem que voltar e resgatar tudo lá, velho. Foda. Caraca. No primeiro Diablo, Team Blue, o Diablo, ele é tipo um Golias gigantão, saca? Sim. Cheio dos ossos, assim, tipo o Doomsday, do Apocalipse, do Super-Homem, assim, só que vermelho e branco. Deixa eu ver, vou botar pra ele ver na foto. Do Diablo 2, ele já é meio serpentesco, saca? Ele já tem um rabão. O Diablo do primeiro jogo, ele era tipo um demônio mesmo. Cara de demônio, vermelho, patolão, cheio de chifre. Cheio de chifre, com um monte de chifre pelo corpo. Costa. Tipo o Doomsday, assim, chifre, só que vermelho e branco. É chifre daqueles de passar na rua e empocar os fios. Sim, muito alto, muito alto. Quase igual o Flávio, seu é maior. Flávio se pronunciando. Quase igual o seu, só que o seu é maior que o dele. Porra, sacanagem, hein? Fez o Team Blue chorar no canto ali agora. Edu, mas quando eu vejo esses joguinhos aí de PC, isométrico e tal, Edu, é a única coisa que eu lembro, ainda mais quando tu falou demo, a única coisa que eu lembro realmente é Age of Empires, o demo do Windows 98. Nossa! Esvoli, Carlos. Ah, era muito legal, cara. Não lembro se eles falavam isso, se era no Age of Mythology que eles falavam isso. Sei lá, sei que era legal. Jogava aquele demo como se não houvesse amanhã, cara. Primeira vez que eu botei. Nossa senhora. É, mas massa do Edu foi jogar a demo do Diablo. O negócio foi satânico, filho. Eu me empolguei de rir, velho. Olhando o jogo, cara, a única coisa que dá medo no jogo é se tua mãe descobrir que tu tá jogando o jogo do capeta. Ah, é. Realmente. Flavinho, alguém que tinha medo de pixels pirocados do Atari não tem muita autonomia pra falar. Eita! Eita, pô. Mas eu tinha 5 anos. Não, por diabo que você tinha 35 já, pô. Você tá louco? Você tá achando que eu sou a mãe do sarampo? Pô. Não, mas é compreensível, cara. O instinto dele de autopreservação sabia que aquele anãozinho lá ereto não era bem bom pra criança, não. E outra, a mãe do Edu assistia todas as coisas com ele e a irmã dele, cara. Então ela assistia o Mr. Satã, assistia o Lucifer lá no Cybercops. Então o Diablo era de menos pra ela. Hein? Edu? Boa. O Marcos, olha como é que era o Diablo do... O último mestre do primeiro jogo. Pô, parece, não, parece o Mudiales com esses chifres na cara, hein? Então tá, Edu, baita jogo, Edu. Apesar de não ter jogado, eu gosto muito da franquia Diablo. Os dois primeiros muito mais pela história, assim. E o 3 por ser sensacional o joguinho. Beleza? Cara, mas vale a pena aí, ó. Tem ele aí liberado. Não, obrigado. Petzinho aí não. Pra. Tá bom, sim. Tô feliz. Skin assim. HD pra você jogar, obrigado. É bom, velho. Não, tá bom. Bem bom. Vai, moleque. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Então tá, vamos aqui para o próximo. Machado ficou a semana toda dizendo o seguinte: pode ter 10 negros no cast que não vão falar dos meus jogos. Não vão mesmo. Pode convidar mais quem tu achar aí na rua que estiver então, passando. Então, né? Depois do terror do anão pixelado do Flávio, não tem como ser pior, né? Então, fala, Machado. Vamos ver aí se o teu jogo é tão escuro quanto tu acha. Olha, eu acredito que ele seja assim. Eu não conheço muitas pessoas que tenham ouvido falar dele. Mas eu acredito que o nosso especialista vai conseguir nos ajudar a esclarecer sobre esse jogo, as experiências que talvez ele possa ter tido. Olha aí, Nilson. O jogo... A chance de brilhar. O jogo... Levemente eu joguei a responsabilidade sobre a descrição do jogo pra cima dele, né? Olha aí. Não, mas isso não é... A gente tem feito isso desde o primeiro, cara. Com exceção ali do... Com exceção do anão psicolado ali do Flávio ali. O anão necrófilo nojento. Bem, o jogo que eu vou trazer, olha, nós já tivemos aqui jogo de Dreamcast, jogo de Atari, jogo de PlayStation e quem sabe até de Super Nintendo, né, que foi. Sim. O caso ali do Clock Tower. Sim. E eu vou trazer agora um jogo da PC Master Race. Oi? Um jogo que foi... Oi? Manda ver. Manda jogo ver. Da onde? Da PC Master Race. Um jogo de computador. O Edu já trouxe de computador. Ah, é, putz, cara, desculpa, Edu, tu trouxe o Diablo, um super clássico, e eu ignorei completamente. Mas o segundo, ele é um jogo que foi lançado no final de 1999. Caraca, falei pra ele, até 1999 ele foi no limite. No limite. 31 de dezembro de 99. Eu não me lembrava que o limite era no 1999, cara. Foi pura coincidência. Olha aí. E o jogo, o nosso especialista aí talvez conheça, se chama Nocturne. Nocturne. Tem que dar uma olhada aqui na cara dele. Eu ouvi falar, mas nunca joguei. De PC? O nome não me é estranho. De PC, Nocturne. Ele é ambientado no final da década de 20, início da década de 30. O cara usa um capote preto, chapéu. É bem filme que tu assiste da época ali da Grande Depressão, do... Tem cara de jogo de Play 2, mano. Tem cara de jogo de PlayStation. Parece Alone in the Dark. Tô olhando aqui. Eu usava muito a FMV. Sim, ele tem um início bem grandão e muito bem feito, não é aquele FMV. Caraca, isso é resistente o estilo de jogo, hein? Ah, tô olhando aqui. Ele lembra muito a jogabilidade Resident Evil, né, cara? Ele é... A jogabilidade assim, parece, eu não sei, entendeu? A jogabilidade eu não sei, mas agora as câmeras... É, as câmeras sim, mas a jogabilidade não. Ela não é tanque, né? Não, eu tô falando assim, a jogabilidade do jeito que ele, o boneco que corre, só que o boneco tem, ele fica armado e atirando, ele corre tipo empunhado, corre, né? A... Isso, com a arma empunha, atira, e ele... É, putz, eu esqueci o que eu ia falar. Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é para a gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Também, deixa eu ver se eu... O cara ficou interrompendo, deixa eu te falar. Ele falou sobre Resident Evil, era alguma coisa sobre... Caraca, isso. Caraca, tudo bem. Muito legal isso, cara. O cara corre, os carrinhos passando, é muito legal, velho. Ah, tá. Em relação aos FMVs, não é aquele FMV série C, série D do Brasileirão, que é o FMV do Resident Evil 1? Ele... Eu não sei... Sacanagem, se... Desculpa, desculpa a ignorância. O que, que é FMV? Desculpe. Full Motion Video. É o CG, CGzinho do começo. Entendi. Não, CG é de computação gráfica. O FMV é feito com pessoas de verdade. É filmado. Ah, tá, é. Isso. Colocado tipo a abertura do Resident 1. Exato, a abertura do Resident 1 é totalmente série B, né? É, aqueles filmes de baixíssimo orçamento. Inclusive, tem até as entrevistas com o Shinji Mikami falando que eles tinham pouco dinheiro, eles erraram ao contratar atores que não tinham experiência, estavam com o tempo massa, em cima do plástico. Para de show que é massa. É massa, sim. É. Eu gosto do estilo galhofa dele, mas é que o contraste é muito grande com o FMV ou com as... com os trechos de filme, quem sabe... Eu não sei exatamente, que eles usam aqui na abertura do Nocturne, que é inclusive uma abertura bastante longa, e o vídeo tem imagem de alta qualidade. Até porque a mídia CD-ROM e no computador, como você tinha mais memória, permitia, né, que tivesse menos compressão, fosse ou tivesse mais... Como a plataforma tinha mais recursos, permitia que o gráfico fosse melhor, né? Que o videogame só foi ter esse nível assim do Play 2 pra cima. E aqui é bem no limiar, né? Final do Play 1, início do Play 2. E esse jogo me lembra muito... Não. Dreamcast tinha um gráfico melhor que isso aí, tá? Você sabe disso. Não vem de outra, É verdade. O Dreamcast, ele tinha... inclusive, né, esse modelo tridimensional que parece que tem os cantos vivos, né? Tudo é muito quadrado, tudo é muito angulado, não tem suavidade. Eu acho charmoso esse tipo de 3D. Eu gosto do 3D pixelado do PlayStation e gosto desse 3D com arestas bem definidas do Dreamcast. Eu acho os dois bastante charmosos. Agora, a pergunta de 1 milhão de downloads. Quem é que conhece esse jogo? Já viu, já jogou, qualquer coisa? Esse jogo é muito obscuro, é mais obscuro que o Carrier que eu falei, cara. Eu ouvi falar desse jogo, sabe como, cara? E acho que vai chocar todo mundo aqui. Acho que vocês vão ficar realmente chocados. Eu tava procurando jogos da Bruxa de Blair pra computador, que foi lançado em 2000 e tal. São 3 jogos da Bruxa de Blair. E esse jogo é uma forma, uma espécie de prequel do primeiro Bruxa de Blair pra PC. Ele tem uma conexão. Exato, inclusive ele tem um. Eles fazem tipo um crossover. Isso, é um crossover mesmo. Jogo, uma coisa assim. E aí foi aí que eu ouvi falar desse jogo. Eu tava olhando aqui, cara, e realmente é um jogo muito obscuro, mas também bastante. Porque ele tem um formato muito bizarro, né? Porque ele é dessa instituição americana da década de 30, anos 20 e tal, que tá investigando casos sobrenaturais. E aí você tem 4 capítulos, né? 4 arcos, que segundo aqui é a história. E aí você pode jogar essas histórias na ordem que você preferir, apesar delas terem uma ordem cronológica. Você pode jogar livremente, né? Então, se você tiver de saco cheio do lobisomem, você vai lá pro vampiro e tal. Então, não é um jogo que despertou muito o interesse. Mas olha só. Oi, fala. Nos anos 20, os caras já tinham arma com laser. Que diabo é isso, mano? Pois é, uma coisa completamente sem sentido, né? Uma mira laser. Na década de 30, final da década de 30. Diabo é isso, doido. A lanterna junto com a escopeta eu até consigo entender, mas o laser é de doer, apelo. Né? Apelou, aí apelou. O laser foi de doer. Ele foi de doer. Edu, já viu uma coisa, Edu? Não, cara. Flávio? Esse aí me passa batido. Tô zerando agora em 1080p. Olha aí. Melhor. As transições de tela parecem até desenho, vai descendo assim, fechando uma bolinha, depois vai abrindo a bolinha. Exatamente, ele imita o estilo do cinema da época. Ah, caraca. Olha só que interessante. Isso detalhezinho, aí, né? Detalhezinhos interessantes, cara, olha só. Pra te ver, né? Porra. Machado, me diz, como é que tu descobriu esse jogo? Esse jogo eu descobri quando eu morava em Passo Fundo. Tu ganhou o CD, ROM, os disquetes de um primo que tu jogou uma partida de futebol e... Não, eu vi a caixa desse jogo numa loja de informática que vendia acessórios e jogos pra computador. Eu vi a caixa mesmo, sabe? O tempo que, os jogos de PC vinham em caixas grandes. Sim. Uhum. Eu vi esse jogo em uma caixa grande, cara, por incrível que pareça. Era quase uma caixa de VHS, né? Era maior do que uma caixa de VHS. Era maior. Porra. Maior. Eu tenho aqui a do Need for Speed 2, a caixa, e do Grand Prix 2. A do Need for Speed 2 é ainda maior que a do Grand Prix. E é o mesmo estilo, mesmo tipo assim, quase uma caixa de sapato, cara. Caraca! E eu tinha um conhecido meu que tava louco pra ter esse jogo, porque ele pegou a caixa... Viu as fotos atrás, ele ensandeceu. Ele queria porque queria esse jogo. E a gente foi ver quais eram os requisitos mínimos para jogar. Precisava de uma placa de vídeo, que agora não consigo me lembrar qual que era. Acho que com 8 mega de vídeo, uma coisa assim. Uma Voodoo 3, hein? Voodoo 3, é clássica. Caraca, aí é PC Game Old, mano. Nossa senhora. Nessa época, 2000, acho que já existiam as Riva TNT 2. Devia pedir isso, uma Matrox, uma Riva. Isso também come devia... com arroz, essas coisas aí, não? Isso aí se toma em comprimido ou em gota? Eu posso tomar sem água, isso aí... É uso tópico, né? Ou injeção? Posso botar no supositório? Como é que funciona? Ai, ai, ai. E aí, ele como eu falei, ele enlouqueceu e ficava falando pra mim, cara, eu preciso jogar esse jogo. Eu achei ele demais. E eu falei, cara, o teu computador, ele não tem os requisitos mínimos pra jogar, tu não tem placa de vídeo. Porra, o meu mal jogava campo minado na época. Imagina isso daí. Eu lembro que ele tinha... Acho que o meu hoje não roda esse jogo. Caraca, aí é zoeira. Não, mas o do Flávio não roda nada mesmo. Eu não me lembro se ele exigia na época um Duron 600 ou esse cara tinha um AMD Duron 600. Era um Pentium 3. Tu tá vendo as especificações que ele pedia? Não, mas pelos gráficos dele já dá pra ver que era um Pentium 3, cara. Mas no vídeo pode ser que ele esteja com gráfico no máximo ou com texturas retrabalhadas. Não, o vídeo que eu tô vendo, o cara tem um i7, pô, uma GTX 760, ele não tem nem como. O 1486 não rodava isso aí. Mas o fato é que ele chegou a dizer assim, cara, eu apago tudo que eu tenho no computador só pra ter esse jogo. Eu falei, não, mas não vai adiantar, tu não tem placa de vídeo pra ele. Ele devia ter uma onboard, sei lá, uma CIS 530, algum bicho louco desses, assim. Aí não ia rodar nunca, cara. Ele ficou na vontade. Não sei se no futuro ele deu uma tunada no computador, ele conseguiu realizar o desejo dele. Uma placa de vídeo de 30 mega, né? Nossa! Se tu tivesse uma placa de vídeo de 32 mega, tu era filho do dono do posto de gasolina. Nossa. Na época era, cara. Sim, mesmo. Porra. Me lembro que a minha primeira placa de vídeo que eu comprei tinha 16 mega, cara. Porra. Nem lembro o que eu jogava com ela na época. Nem lembro. De 32 era... Aí hoje os jogos usam 12 GB de memória. As placas têm 12 GB. Não. Computador do Neus com 12 GB nem dá pra gravar podcast. Ah, seu rabo. Chorando esses dias que o computador dele tinha 20, queimou dois pentes com 4. Ficou só com 12. Com 4, fiquei com 12 GB só, mano. E ele pensou, não vou poder gravar o podcast porque tô sem memória. Né? Arrastando o computador. É, porra. Que merda. Parece que voltou pro tempo do Windows Vista. Tão lembro. Windows Vista com 512 de memória. Ai, ai, ai. Mas é isso aí, cara. Especialista. Me salva, cara. Tu disse que tu jogou ele também. Cara, não joguei, não. Ele era muito obscuro e justamente... cara, foi num período muito bizarro pros videogames, porque a galera tava realmente explodindo nos videogames. Era muito mais barato você ter um videogame do que montar um computador que rodasse esse jogo, né? Ah, e aí também tinha muitas outras coisas lançando naquela época, né? 99, anos 2000. Cara, era muita coisa, tipo, legal, assim, que chamava muito mais atenção. E aí o jogo também, ele não é um jogo muito simples, né? Tipo, ele não tem uma linearidade e tal. Ele tem uma história um pouco mais aprofundada, e você tem essa forma de você quebrar em capítulos e tal. Só que não impressionou, cara. Eu acho que a verdade é que a partir do momento que você põe uma mira laser na década de 20, o pessoal tá pouco se fudendo pra você, cara. Acho que realmente não rolou mais. Quebra a imersão, né? Porque todo o resto é tão bem construído. Os prédios, a vestimenta, os carros, as ambientações, que é sempre de noite, tem névoa. E o cara me vem e coloca uma mira laser aí, é pra matar, né? Mas aí eu fico pensando, será que o cara que colocou a mira laser... Porque tá bem óbvio por que ele colocou, né? Porque o tipo de câmera prejudicava mirar nos inimigos. Mas aí já existia o recurso da lanterna que ele podia usar também. Mas aquela lanterna, ela não era só pra iluminar. Era uma lanterna de ultravioleta. Só que ultravioleta visível, né? Luz branca, vai entender. Que tu torrava os vampiros igual no Blade. Então ele não podia usar a mesma lanterna pra mirar. Na cabeça deles, né? Sim. Pra iluminar e... Mas eles poderiam botar pelo menos auxílio de mira, né, cara? Porra. Eu só queria voltar no tempo pra falar... Corrigiram isso no Alan Wake. Ah, Alan Wake é outra história, né? Putz, ele usa a mesma lanterna muito doida. Pra matar os bichos e iluminar. Agora, eu só queria voltar no tempo pra falar, tipo, em 99, cara, olha só os jogos que lançaram. System Shock 2, que é um mega jogão de bioterror, né? Resident Evil 3, Silent Hill. Cara, são jogos de terror, tipo assim, bizarros. Legacy of Kain, que eu considero um pouco aí, é uma aventura, mas tem uma temática de terror e tal. E fora os outros jogos, né? Final Fantasy VIII, Age of Paris 2, Driver. É complicado pro PC competir com os consoles aí, nossa, né, cara? Demais, cara. Isso aí só Tom foi Rider. O Tony Hawk, cara, lançou em 99, cara. Eu joguei Tony Hawk e, tipo, perdi meu dedo, cara, jogando Tony Hawk. Crysis 1 em 99, cara. Pô, baita jogo, entendeu? Então, um monte de jogo massa, cara. Não dá pra ser bobo, assim, não dá pra ser medíocre quando você vai fazer um jogo decente, tipo, porque às vezes esses pequenos detalhes é que tira você, cara. Pô, por que eu vou jogar esse jogo se eu tô com Roller Coaster Tycoon, tá ligado? Criando meu parque de diversões aqui. Não, aí eu jogo esse aí mesmo, aí eu jogo. Aí eu jogo. Aí eu prefiro o Bakune, cara, você vai me desculpar. Alien versus Predador. Ou então tacar pedra nos outros na rua, é melhor. Sobe no telhado e mija nos outros, né? Eu cheguei a valorizar o jogo, tem meu sobrenome. Caraca, o tá passando mal, gente. Morreu. Essa risada aí é um terror. Faleceu. Vai morrer, moleque. Ai, Jesus. Ai, não vou me levantar aqui, senão eu vou pôr a lâmpada. Ai, meu Deus. Então ficou aí esses jogos maravilhosos aí. Agora só a nível de curiosidade aí pra gente. Machado disse que eram 3 jogos. Fala aí os outros 2, Machado. Quero ver. Só cita o nome. O outro foi falado por ti, que era o Clock Tower, só que a versão do Super Nintendo. Ah, mas esse não é obscuro, outro... esse é famosíssimo, porque foi muitos jogos se basearam nele pra dar o... Sim. Horror. Mas esse eu tava contando já que eu ia riscar ele, porque com certeza alguém ia trazer, porque é muito mainstream. E o outro jogo que eu tinha pensado em trazer era um jogo que saiu pra PlayStation, PC e Nintendo 64, que eu tenho certeza que esses vocês também jogaram, que se chama Nightmare Creatures. Tava na minha lista. Olha, isso aí não é obscuro, caralho. Eu escolhi o Nocturne. Tava na minha lista. Tu falou que era 3 obscuros, só um que era. Criaturas não é obscuro, né, cara? Não tem como. Não, Nightmares Creator. Ah, ok. Conheci a versão do Nintendo 64. Pô, que massa, hein? Horrível. Errado. Horrível. Conheceu errado, hein? É a versão que tem, mano. É a pior versão. PS1. Tiraram os vídeos pra botar texto. Tiraram os vídeos pra botar texto no jogo. Puta que pariu. Ah, mas o cartucho... É que eles não tinham uma Capcom da vida pra enfiar dois CDs num cartucho, é, né? Não. É que não tinha... É que na época, a Nintendo não tinha videogame, né? Eita, pô. Porque o videogame dela... O videogame dela só viria depois, que era o GameCube, bem aí, melhor, né? Aí. E é o definitivo. Realmente. Quê? Eu ouvi alguém criticando o GameCube aí nisso, ó. Eu não falei nada, só falei que vendeu menos. Ah, sim, não, cara, claro, porque o número venda, de venda agora é... a venda tá... Dreamcast é o videogame supremo definitivo e vendeu menos. Não vendeu pé, não vendeu. É verdade. Vendeu pouco. Vendeu 10 cópias no Brasil. 2 pra mim e 6 pro Neilson. O jogo que o Neilson falou, a nota que ele deu foi a quantidade, cara, de cópias que vendeu. 8,5. Fica zoando, mas o Dreamcast vendeu quase 11 milhões de cópias, cara. Você tem 11 milhões de quê, Flávio? Você não tem 11 milhões de porra nenhuma, mano. Pode ser que tenha de espermatozoide. Cabelo na cabeça. Tá, pessoal, fica aí os nossos joguinhos sensacionais aí pra vocês conhecer, pra quem não conhecia, e revisitar se caso, né, você já tenha visto alguma vez ou jogado. Enfim, vamos agora para as considerações finais, as despedidas. Eduardo! Joguinhos de terror são massa de jogar, é bom sempre passar um cagaço e sempre que for fazer isso, jogar no escuro, com a luz apagada ali, de noite. Jamais. Com headset é pra dar mais cagaço ainda. Nunca, jamais. Nilson! Jamais. Bom, cara, eu recomendo todo mundo jogar todos os jogos que foram citados, menos o do Atari aí, que não tem como jogar isso. Pô, no navegador, põe o link aí já. Não, pro jogo. Cara, pelo amor de Deus, jogar isso aí, cara. Porque a única coisa que o cara vai jogar, se for do igual de um Team Blue, vai olhar logo pra piroca do cara, mano. Eita, vai ficar nós, só olhando. Que coisa mais aterrorizante descobrindo que não é anão, é de um anão, né? É um anão. Que coisa mais aterrorizante que o anão necrófilo, pô? Flávio! Mas é isso aí, é isso aí. Cara, foi bom lembrar desses jogos e conhecer alguns. Machado, vai lá, Machado. Mas eu falei. A ferradura de ouro tá cantando. É o mesmo. Pra despedida, tu não pode falar mais do que tu falou no teu jogo, cara. Senão vai ficar me pegar mal. Vai lá, Machado. Pessoal, muito obrigado por terem me convidado. Foi um prazer fazer parte dessa gravação. Já fiz o jabá de vários podcasts durante as minhas falas. Mas eu vou fazer aqui o meu último. Visitem lá o Fliperama de Boteco. Visitem o fliperamadeboteco.com. Lá tem bastante texto, tem bastante som, bastante figura pra vocês olharem também. Tem pra todos os gostos, tá, gente? Olha aí. Falar que é fliperama de boneco. Né? É o mais conhecido como boneco. Verdade, né? Desculpa, errei. Fliperama de boneco, tá, gente? Boneco. Vai entrar no boteco, não é boneco. Ai, ai, ai. Então tá, Manjar, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí. Foi um prazer te receber. Espero que tu possa voltar outras vezes aí, ok? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Certo. Fernando, cara, muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo aí pra gravar com a gente. Fica aí agora o espaço para te fazer a divulgação dos teus projetos aí, sinta-se à vontade. Opa, eu que agradeço demais o convite, é muito nostálgico para mim falar sobre game de terror, porque lá atrás, em 2013, eu comecei na internet, né, fazendo podcast sobre jogos de terror, a gente lançou 20 episódios na época, 2013, bastante, 6 anos já, cara. Se chamava Pod Terror, cara, acho que os episódios estão jogados aí em algum lugar, acho que tem no YouTube, a gente falou de RPG de terror, jogo portátil de terror, uma porrada de convidado e tal, e foi muito legal naquela época. E aí a gente foi crescendo e tal, a gente migrou pra site e agora tá no canal do YouTube falando também sobre outras mídias, né? Então quem quiser conhecer, né, o meu trabalho, meu bate-papo lá, é tipo um vlog que a gente debate sobre filme, jogo, livro, série, quadrinho, tudo de terror, recomendando o que é bom e o que é ruim também. Então se tu curtir coisinhas de terror, jogos de terror também, a gente tá fazendo bastante coisa lá sobre isso. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pra todos que ouviram a gente até esse prezado momento. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider, será, Spider, que tu tomava muito cagaço quando tu jogava joguinhos de terror? Olá a todos, e terror foi ter que ouvir isso tudo. Realmente é o que ele faria, falaria mesmo. Terror é a fome que eu tô sentindo agora. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Hoje aqui junto comigo, Neilson! Bora gravar essas maçãs. Bora, bora, bora. E também girando em 360 graus aqui, Fernando 3D! Bora gravar essa maçã aí que tá frio por aqui, hein? Nem começou o frio. Rapaz. Nem se eu entrar na geladeira ficar frio aqui, mano. Nossa senhora. Deixa pra lá, então. Aqui tá mais quente dentro da geladeira. Caraca. O cara abre a geladeira e fala, nossa, que quentinho. É bem isso. E fazendo companhia pra nós aqui também, Team Blue. E aí, pessoal, quem não morreu encarangado ainda vai morrer hoje. Vai cortar os postes com o chifre, vai cair, o poste vai cair em cima, né? Nossa. Então vamos começar aquecendo os motores aqui pra ninguém morrer de frio. Neilson, temos e-mails aí, né, Neilson? Sim, temos um e-mail do... Acho que sim, é por isso que a gente veio gravar, né? Ah, pá. A ferradura já lá funcionou, seu cavalo. Ei, a ferradura de ouro já começou já no meio da benção hoje já, mano. Nós estamos na leitura de e-mails, o cara tem e-mail? Não, não tem. Pô, então tchau, vai. Bom, tem um e-mail do cast dos mestres aí, ó. É, que é do Sanderson Barros. Ele começa assim: fala, mestre das podosferas, da terceira divisão. Caraca, aí, terceira divisão é sacanagem, mano. Eu acho que ele uhum. O corretor, é dimensão. Ah, dimensão. Se for terceira divisão, só se for seu timinho, aquele Fluminense. Um tema inusitado e bem interessante. Tirando carinha do Timbu, aí, Marcos. Tirando o carinha do Tibu que ninguém conhece, todos os outros mestres foram cara de respeito e que ensinaram seus discípulos. Engraçado que foi ver a galera forçando o aprendizado desses mestres e aplicando na vida real. Uma causada sem tamanho. Esse matemático gritando feito um louco no cast é o mesmo que participa do Sci-Fi Cast. De matemática, Sci-cast. Né? Sci-cast. Aí isso aí eu não sei. Isso aí é só o... Eu acho que sim, né, Marcos? Não é? É um pesadelo ouvir o cara falando de números e falar de parrai. Nem sei o que é isso. É fala parrai. É mineirês de fala pra raio. Nossa. Caraca, bicho. Realmente eu não ia saber mesmo, não, Edu. Não tem como. Aí ele continua aqui, PS, Edu, para de falar que ficaram coisas fora e que você futuramente pode ser que venha com outros casts, mesmo tema, e isso não acontece. Aí, Edu, puxando sua orelha, Edu. Cara, na verdade aqui a gente agora pode contradizer ele, porque desenhos já foram 5 casts, filmes a gente já fez uns 2. Duas dúzias, quer dizer, né? Não, é. Sem ser o cast só do filme, cast da gente indicando filmes. Exato, mais de nem sei quantos. Então, os temas voltam sim, senhor Sanderson. O senhor é um fanfarrão, senhor Sanderson. Pô, o Sanderson, que ouve o Machine graças ao Alvanista, uma rede de games, falar que ninguém conhece o Mestre Tung. Puta que pariu. Acho que ele não conhece aí, que falou que ninguém conhece. Bloquear ouvinte... Bloquear IP, proibir de ouvir o cast. Aqui, mas o Sanderson é um penoso, deve só jogar RPG, por isso. Deve ser só a Zeldinha HD 3D. Né? Aí ele não conhece e falou que ninguém mais conhece. É. Pô, é. Não ter jogado Fatal Fury, vacila, hein, mano? Pô. Né? Agora a gente tem uma muralhinha de textos aqui do Jorge Augusto, lá do Animesphere, que mandou pra gente sobre o cast 139, Animais de Estimação. Ele diz o seguinte: salve, Machines! De longe, o programa mais emocionante e triste do MachineCast. Ouvi vocês falando de seus bichinhos, dos que não estão mais entre nós. Vocês conseguiram me fazer chorar no trabalho. Parabéns! O episódio foi incrível e não tinha convidada melhor que a Fabi. Parabéns. Ele chorou no trabalho ouvindo. Eu chorei gravando, eu chorei editando, eu chorei reouvindo, eu chorei só de chorar. Chorou porque tava chorando. Mas agora você sabe como o Edu se sente, né? Que vive chorando. É bem isso. Eu tive algumas cadelinhas, hoje em dia tenho a Nina, uma poodle toy que é amor puro, tão doce que falta só causar diabetes em quem recebe o carinho dela. É doce mesmo, hein? Né? Tive outros três cachorrinhos, a Tilly, a Puffy e o Billy. A Tilly era uma fox paulistinha com vira-lata. Ela era a alegria da nossa infância, minha e da minha irmã. Brincávamos de pega-pega com ela, a gente se pendurava em um cano que tinha na parede do quintal e ela mordia as nossas bundas de leve. A gente rachava de tudo com isso. O nome dos cachorrinhos é muito nada a ver, cara. O brasileiro é sem noção mesmo, de falar, viu? Tem que botar os nomes trupo. É. Tipo o que? Hércules, Thor. Tipo o Rex, Thor, entendeu? Ah, qual que é o nome do seu cachorro? Cachorro. Vem, cachorro. Gato, sai daí. É que nem eu com 7 anos descobrindo que a minha mãe não se chamava mãe. Ô, louco. O quê? Boa. Nani? Nani? A Puffy foi a nossa maior lindeza. Uma poodle toy branca, assim como a Nina, mas ligeiramente maior, pouco mesmo, coisa de centímetros. Viveu 15 anos, teve uma vida plena e saudável até 3 anos antes de morrer, que ela ficou doente, a gente cuidou dela e ela sofria do coração. Até que ela morreu no colo da minha mãe. Do mesmo jeito que ela chegou em casa, com poucos meses de vida, ela foi embora. Minha mãe ficou destruída, mais que todos nós juntos. Com o Billy, não ficamos muito tempo, porque ele tinha a mania de fazer festa com os de fora e morder, pra arrancar sangue, os de dentro. Ih! É Rottweiler? Pitbull? Tivemos um cachorro brabo, rapaz, o quê? Vai! Tivemos que doá-lo com dor no coração. Hoje em dia, ele vive em uma fazenda, podendo correr à vontade para todos os cantos, e a mulher que toma dele cuida dele muito bem, pelo que eu soube. Achei que ele agora ele tava feliz porque podia arrancar sangue sem problema nenhum. Nega, podia morrer. Agora pode, né? Então vamos lá. Parabéns pelo episódio, que apesar de gigante, foi tão fluido que eu não senti passar. Lá se vai uma das poucas muralhas de texto que eu envio, mas bora lá, o tema pediu. E como o Edu pediu pra efetuar aquele copia e cola do comentário feito no Discos, aqui está, pessoal. Agora que eu sei que vocês dão prioridade ao e-mail, os próximos que ouvir mandarei desse jeito. Grande abraço e até o próximo e-mail. Grande abraço! Isso agora é que eu sei, né? Estamos no episódio 140 e milhões e agora que ele sabe, porra... Né, velho? Já deve ter uns 50 episódios que eu falo. Gente, manda e-mail se você quiser que seja lido. Não. Mas já é faz 150 episódios que a gente fala. Mas é um boi dos animes mesmo. Pô, Jorge, você tá de sacanagem, hein? É. Boi dos animes é boa. Mas então fica a dica aí, pessoal. Se vocês quiserem que seja lido aqui, faz igual o Jorge, que mandou essa muralhinha pra nós aí lá como um comentário lá no site. Não, e aí ele... comenta no site, manda e-mail. Faz os dois. Isso. Pô. Então. Tem que dar o super combo finish! É isso que eu ia falar. O Jorge largou o comentário lá no site. Não, ele copiou. Ele copiou do site. Não quero que ele copie. Quero que ele escreva um lá e outro aqui. Aí sim. Okay, então. E ainda vamos conferir se tá igual. É, ainda vamos fazer um Google pra ver se tá ok. Se ele não copiou de outro podcast e colou aqui. Né? Bem isso. Fernando, temos mais um e-mail aí. Então, Edu, temos aqui mais um e-mail aqui do saudoso Jorge aí, que tá agora se empolgou, descobriu que era e-mail, ó. Agora descobriu, vai mandar um monte agora. Ou ele deixou na caixa de rascunho igual o Anderson. É, né? Então. É, ficou ele lá. Aprendeu as técnicas do Anderson de acumular na caixa de rascunho e mandar um monte pra parecer que é maratona. É, agora eu acho que ele já passado, vai levar uns 10 cash pra ele mandar e-mail agora. Mas o Anderson é que ele fica jogando os joguinhos 3 por 1 real dele lá, do online. Pode ser também, velho. Ele tá jogando, Viper Striker, um negócio assim com a Starhead. Nossa senhora. Que? Viper Strike? Não, vai todo teu rabo, filha da puta. Ô louco. Caramba. Então vamos lá. É, ele mandou um e-mail aqui do Cast 142, Mestres da Cultura Pop, né? Aí ele fala aqui. E aí, viajantes do tempo, tranquilo? Tranquilo. Bom. Cast interessantíssimo. E cabe facilmente partes 3, 2, 3, 4. Ih, olha aí. Olha o ataque aí. Há vários mestres na ficção que merecem ser abordados também. É. Vamos aos mestres ligados à área que eu manjo, animes. É o que ele diz, né? Mas vamos lá. Mestre Kami foi muito bem representado, faltando apenas alguns fatos. Ele não treinou apenas o Goku e o Kuririn, mas também o Yantia. Não aquele fei. Não que não tenha feito alguma diferença, mas enfim. Não. Lá vem os caras zoar Yantia. Yantia não é fraco assim, não, velho. Ele só perde as lutas, mas fraco não é, né? Nossa, velho. Ele só fica fraco na série Z, que ele morre pro Saibaman. Vamos lá. É, vocês falaram zoando do mestre ancião do Cavaleiro do Zodíaco. Mais uma curiosidade. Para que ele ficasse. Só um pouquinho, ô Fernando. Nós não zoamos do mestre ancião, em ponto algum. Nós zoamos o Donko, lá do Soul of Gold. O mestre ancião, não. Não tem, é impossível zoar o mestre ancião. Isso. É mesmo. É um ser imponente, né, cara? É, não tem como. É essa aí, hein? Vamos lá, mais uma curiosidade. Para que ele ficasse naquele formato de uva passa, coitado, foi necessária uma técnica utilizada por Sasha no final da história do Lost Canvas, chamada, eu não sei falar isso aqui, misopetamenos. Nossa senhora, que nomezinho, hein? Em que faz com que a estrutura corporal seja reduzida e que a quantidade de batimentos cardíacos do ser atingido seja por ano ou correspondente a um dia. Por isso que o mestre ancião não podia lutar direito, afinal seu corpo estava debilitado e o corpo do Doku, forma verdadeira do mestre ancião, sofreu apenas 273 dias em relação aos 273 anos que viveu, menos de um ano. Só um ponto aí, no nosso manjador aí, diz ele que manja, né? Ele cometeu uma gafe aqui, não foi 273 anos, ô Jorge, foram 243 anos, né? A desculpa dele vai ser o corretor. E por que que ele mencionou isso? Não faz nenhum sentido, porque a gente não tava discutindo isso. E isso já foi dito nos outros casts de Cavaleiros, cara. Porra, até participou nos casts com a gente. Não, o pior é que ele falou que a técnica fez o cara... Mas não, ele foi envelhecendo normalmente. Ele só ficava parado pra a técnica ter eficácia, né, cara? É. E, na verdade, a gente nem chegou a debater esse tema ainda. Ele já tá dando spoiler da próxima gravação, então ele nem vai precisar participar. Perdeu a oportunidade, ó. É. Ai, ai. Vai lá. Vamos lá, seguindo aqui. Outros mestres que podem ser citados. Heilei, mestre do Luffy em One Piece. Nunca ouvi falar. Genkai, mestre de Yusuke e Yu Yu Hakusho. Show. Misato não chega a ser um mestre propriamente dita, mas ela é quem tutora os tutora o Shinji a pilotar o Evans em Evangelion. Cara, legal. Aqui eu tenho que dar uma discordada forte, porque a Misato em momento nenhum ela assume esse papel de treinamento, de ensinar ou coisa do tipo. Ela assume pro Shinji uma espécie de figura materna que ele não tinha, o que é muito diferente. É isso aí. E por último aqui é a Marin, a mestre de Seiya, é o maior ponto de interrogação. É irmã ou não de Seiya? Não vou dar spoilers. Nossa. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo e-mail. Aí, Jorge manjador aí, que não prestou muita atenção no tema. São velhos mestres, velhos. A Misato e a Marin são novas, nem faz sentido isso, cara. A Genkai é super, super válida, realmente. Agora, a Misato e a Marin? Porra, a Marin tem o quê? 19 anos? É, né? Porque tem o questionamento da irmã, né? Se é irmã, se não é, né? Pior que ele não falou que não vai dar spoiler de um anime que já tem quase 40 anos. Puta merda. Mas o spoiler, se ela é ou não irmã, só nesse o novo que saiu, aquele da... Dos deuses lá. Sente achou? Não. No novo, aquele filme último, aquele que ele luta com Apolo, Seiya luta com Apolo, que eu não lembro o nome. A Batalha de Abel? Ah, não. Né? O Prólogo do Céu. Prólogo do Céu, isso aí. Só nesse aí que fica confirmado se ela é ou não. Mas já tem. No anime, né? Tempo. No anime. Porque no mangá. Mas já tem... Sim, mas já tem tempo com força, mano. Nossa. Sim, mas mesmo assim. Enfim, o Jorge viajou legal. Ô, Edu, você tá passando a erva pro Jorge, cara? Só pode. Só pode. Essa não foi da boa, não, hein? É. Team Blue, temos mais um aí pra gente fechar essa leitura. Manda bala. Isso, aí. Mais um e-mail do Jorge aqui, do episódio 8. Tokusatsu, segunda parte do episódio, né? O episódio são dois episódios de Tokusatsu, porque foi dividido em duas partes, que era muito grande. Diz ele o seguinte, salve pessoal. E aí, Tiblu? E aí, cara, tudo bom? Beleza? Não ouço os antigos mesmo? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não tenho certeza se tu ouve nem os novos. Pode até ouvir, mas não presta atenção, né? Ô, louco. Bom, o cast foi animado, foi interessante. Foi interessante ver a abertura pra baixo do Tiblu. Olha aí. Pô, ô, louco. Nem é tão pra baixo assim. A citação do Beto Carreiro foi o catalisador de quase me fazer rachar o bico no meio do trabalho. Ele gostou, né? Ele... Beto Carreiro. Ei, ele gostou do chicote no lombo, né? Obrigado, estava precisando desestressar. De resto, um grande abraço e até o próximo e-mail. Abraço, Jorge. Grande abraço aí, seu Jorge. Emplacou triple e-mails aí pra nós, né? Mas então, galerinha, não se esqueçam de fazer igual o Jorge e o Sanderson fizeram aí. Se vocês quiserem aparecer aqui, manda aquele e-mail marotinho pra nós, que será lido aqui com todo amor e carinho. E também com um pouco de zoeira, porque isso nunca pode faltar. Pode faltar amor e carinho agora, zoeira. Né? Se você quiser ajudar, contribuir com nós, fazer o MachineCast crescer ainda mais, faça igual o nosso padrinho, o Albibeck, apadrinha a gente lá, ajuda o MachineCast a dar uma crescida. Compartilha o nosso cast com o amiguinho, com a família, com os colegas de trabalho, com as inimigas, com os inimigos, com aquele povo chato do busão que tá falando muito e não deixa você sossegado, que eles param de falar e ouvem Machine. Isso ajuda a gente. Espero que vocês tenham gostado desse cast, dessa leitura de e-mails e comentários. E nos veremos então no próximo cast. Valeu! Tchau! Falou! Off Topic. É idiota, velho. Ô, Team Blue, Team Blue. Fala. Mas vale jogo de horror também? Porra, tu tá de sacanagem com a minha cara. Né? Eu fui banido por causa dessa pergunta, velho. Se tinha que ser só terror, horror, ou se podia ser terror também. Ele fez de sacanagem, pode, mano. Uma coisa dessa. Ô, Marcos, ele fez de sacanagem. Sim? Ele tá até rindo. Safado. Depois eu me excluo e não consigo mais voltar, eu quero só ver. Caraca. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, me ouvem bem? Ouvimos. Alô. E aí? Maravilha, esse aqui, maravilha. Esse que tá aí é o Alexandre Machado, desertor do Rio Grande do Sul, safado. Então, vim buscar meu lugar ao sol. Cheguei. Foi só por causa das praias, né? Aqui no caso é meu lugar na praia. É. Já tô fliperama de boneco, né? É. Gente, vocês podem me esperar 2 minutinhos que a natureza, cara, me chamou agora. Não, cara, tu vai ser. Não. Se tu sair, tu não volta mais. Pô, eu acabei de sair do trono, cara. Bateu, assim, um negócio violento. Vai, Bran. Vou lá. Quando terminar, tu chama. Quando o Team Blue tava falando, ele falou sério, mano. Ele chegou e tem um negócio lá do fliperama de boneco. Eu fiquei, velho, esse bicho... Ele falou sério, velho. Ficou tempo, ele não percebeu, cara. Aí eu falei, o quê, Team Blue, que você falou? Ai, doido, mano. E rendeu a zoeira. É o Flávio. O cara tava online até 19h59. Não, o cara parece um relógio, mano. Toda vez é 8 horas ele tá lá no banheiro. Uhum. É sempre assim. Que barba. Ele toma Activia. Caraca. Tá doido. Se você tomasse uma colher, Edu, daquilo lá, Edu, você ia cagar o dia todo. Edu, sabe o que foi? O Bran orgou nele. Que merda, mano. Véi, não acredito nessa. O que vocês estão falando aí, cara? Tô falando de mim, não, né, cara? Não. Imagine. No off-top que eu ouço. Tem homens honrados aqui, ninguém fala pelas costas. Apesar que eu tô gravando no OBS, de repente, quando eu terminar de gravar, eu volto. Só pra ouvir. Bombada. Na moral. Acho que eu tava com meu rabo tá acostumado com a gravação 8h30, porque toda hora, essa hora, eu mandava mensagem, falava, ó, natureza chamou, daqui a pouco eu entro no Skype. É, eu acho também. Nós já falamos de Parasite Eve já, cara, já era, mano. Olha o outro queimando. É provável que o terceiro seja The Last of Us, velho, e aí ele deve estar pensando, pô, acho que isso vai entrar porque tá bem novo. Calma, não, quer até falar a sexta geração, doido, é até a sexta geração. Ô, Team Blue... É. Falo, quem quer tá falar? O Edu queria falar de Kingdom Hearts do Play 4. Né? Boa, galera, não, lançada aqui é o 99 vidas? Não, 99 Brunos, cara. Não fica zicando o nosso podcast. Os caras querem falar de Play 4? Que isso, cara? Não, eu vou falar do... Que porca vergonha é essa? É. Era Play 2, na verdade, não era Play 4. Mas tu jogou no Play 3, pô. É. Também. Exatamente, é. Joguei no Play 2, joguei no Play 3, joguei no Play 4. Eu nem sei qual é que foi a repercussão do Kingdom Hearts no Play 4. Foi só boa, velho. O tanto que tu sabe é o tanto que importou. É que eu não fui atrás também, né, cara? Eu não fiquei. Exato, ninguém foi, então, por isso ninguém deu bola. Não fiquei vasculhando, então passou batido por mim. Eu te mostrei lá que em 2019 ele vendeu mais que os joguinhos outros aí, né, velho? Vendeu mais do que o. Ah, número de vendas, então... Mais do que o Zelda da Aranha? É o que importa. Ok. Cara, não tinha lançado o Homem-Aranha ainda, eu acho que o saldo era do primeiro trimestre. Zelda da Aranha. Zelda da Aranha. É, vocês não escutam o Fliperama de Boteco, seus nojentos. Cara, o Edu não escuta nem o próprio MachineCast. Tu quer que ele escute outros podcasts? É. Não escuta nem o que ele faz, ainda mais dos outros. E também o Zelda da Aranha. Aí, por isso que pegou esse lance do Zelda da Aranha, porque ele falou que ele tinha o jogo, o Zelda da Aranha. Nossa. Isso era mentiroso, velho. Pô, mentiroso total, mas parece foi muito engraçado. Parece o Edu falando que ganha os cartuchos jogando futebol. Tem o truco valendo toba e o futebol valendo cartucho? É, oi. É, isso não é muito... No caso, não é piada, mas... Mas sei lá, eu até nem sei o que fazer. Eu não sei se eu fico quieto, se eu rio, se eu... Né, assim... Eu tô, na verdade, eu tô constrangido, né? O Edu, na moral, não, totalmente gratuito essa foi, velho. Na verdade, eu ia falar que a diferença é que o futebol queria ganhar. O truco já vai fazer questão de ganhar, entendeu? Mas aí eu... Ai, velho. Eu perdi. Ai, meu Deus, perdi de novo. Pela quinta vez. Ai, como eu jogo mal. Ai, ai, ai. É droga. Não, mas o Marcos foi totalmente gratuito, do nada, mano, do nada. Eu não falei nada, porra, que falou foi... o Machado. Ele viu picando e a mente maliciosa dele não perdeu a oportunidade, né? Não é novidade, não. Ai, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Eu vou pro inferno, eu já disse, né? Não tô nem aí, já era, eu não tenho mais salvação. Era. Sabe quando o cara tem que se entregar, ó, eu não tenho mais jeito. Eu já tô nessa fase, cara, não tem mais o que fazer. Eu não consigo me corrigir, não adianta. Bicho besta, mano. Não se corrija, cara, não se renda ao politicamente correto. Não, mas agora ele tá com uma ferradurinha de ouro no pé agora, né? Ferradura de ouro, cara, porque é só pataça. Isso, novidade. Você mal fala alguma coisa, ele já tá preparado já no Horiyug, fi. Ah, eu vejo. Já fez meio comando, só falta apertar o botão, mano. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, gente. Teste nos três, não estou ouvindo vocês ainda. Estamos te ouvindo. A gente tá te ouvindo. Show, agora tô. Aê, pô, como é que tá? Pô, e aí, tudo certo? Bom? Tudo certinho. Tranquilo, então aí eu tenho o Neilson, tenho o Flávio e tem o Machado, que é do Fliperama de Boteco. Opa, prazer aí, galera. E o Edu, Filhote, não preciso te apresentar, que tu lembra dele. Agora ele não lembra de ti, com certeza. Edu não lembra nem o que comeu ontem, né? É a cachaça. É, com certeza. Não, a cachaça não, é a maconha, diferente. É Edu, a ele gravou o Zcast com a gente, Edu, lá em 2016, lá com o Léo, lembra? Eita, faz tempo, hein? Sim, claro. Cara, nossa, faz tempo mesmo. É, né? Tu nem lembra, nem sabe o que nem tu lembrou. Tá falando. Não, nem esse, ai, né? Cara, é que ele nem lembrou. Na verdade, o Tim Blue já tinha me falado no grupo lá, eu tinha perguntado assim, você lembra disso aqui? Aí eu peguei, olhei e falei, cara, não. Não, cara, eu gostaria de poder ouvir podcast com a memória do Edu, cara. Assim, todo dia eu ouvi uma novidade. A tua vida ia ser aquele filme do Adam Sandler. Alzheimer, que ele namora a guria que não tem memória. Isso, como se fosse a primeira vez, né? O nível isso. De Alzheimer já tá com 85 já, mano. Ô, Tim Blue. É. Ele não lembra dos podcasts que ele gravou e lembra de uns que ele não gravou, né? Ele sonhou num barato e disse que gravou cara, um podcast. Cara, tem uma capa falsa, fake, que eu tenho do Dragon Ball GT. A cada 20 podcasts eu largo ela no grupo de Goido, faz o texto aí. Ele vai lá e faz o texto, achando que a gente tinha gravado. Deus é pai, cara. Ai, ai, ai. É. Vai, Flávio. Oi. Puta que pariu, onde é que é exclui? A indicação, calma. A indicação vai pro Arthur. Vamos me indicar o quê? Pro carteiro, né? Não, começa de novo. A indicação do dia, blá, blá, blá. Desculpa. Gente, antes de eu chamar o próximo, eu preciso de 2 minutos. Por favor, licença. Eita. A gente zoou a Activia do Flávio, agora do Team Blue fez efeito. Pode cagar tranquilo, cara. Não, é a patroa chamando. Satanás! É você, Satanás! Outro gato! Hein? Ô Flávio, quando você chegou que o Marcos deletou o Edu, né? Aí você chegou e falou assim: olha o descomodo, rapaz, eu ri demais, mano. O Edu ficou só um veneno. Aí. Falei, pô, quando eu pergunto os negócios que dá motivo pra banir, não bane. Quando eu faço o negócio com a intenção de zoar, nem tempo de zoar não dá, velho. Só ver a pergunta e já bane direto, pá. Porra. Deu nem tempo de fazer uma zoeirinha. Bora lá. Ok. Ok, terror é a fome que eu tô mesmo sentindo também. Imagina. Agora bateu, né? Machado e Fernando, cara, muito obrigado por vocês puderam aí comparecer pra gravar com a gente. Foi um prazer regravar aí com o Fernando depois de todo esse tempo e pela primeira vez ter gravado aí com o antigo Machado. Ah, que isso, cara. Sempre que precisar, tiver um tema não vou precisar, não. Que eu possa ajudar, não. Tá bom. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.